Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Te dei um jogo original, mas você não se acostumou a comprar original. Você quer download ilegal, só quer baixar. Vai piratear, vai piratear, piratear, piratear, vai piratear, piratear, piratear, piratear, piratear. Vou embora, vou lá pra casa jogar. Quando chega a hora que seu console brincar, não vem me pedir pro seu PC configurar. Você tem a mania de ir lá pro torrent e só quer baixar. Sempre foi assim desde o tempo que tinha emule casar. Piratear, vai piratear, piratear, piratear, piratear, só quer baixar. Piratear, piratear, piratear, começando a sua 77ª edição! Yeah! Arr! Oh yeah! E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para uma aventura nos mares perigosos. Vamos falar sobre a pirataria. Cueca. Papagaio quer biscoito. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Essa é a história de um pessoal que foi pegar a grande linha atrás de um tal de tesouro dos piratas. Mas o rei dos piratas, isso é você. Yayo. Yayo, yayo, oh oh. Atrás do One Piece, o tesouro escondido lá na grande linha. Yayo, yayo, atrás do One Piece. Olha. O mestre Splinter. Cara, eu não gosto de um pirata, não. Eu vou lembrar aqui de um termo que o pessoal usava classificado antigamente, que é mídias prata. Não, cara, era alternativas. Mídias alternativas. Lá em São Paulo fala um paralelo também. Paralelo. O Paul. Opa, queria pegar uma frase legal aqui, fui buscar no Mega Upload e não encontrei, brother. Tô puto. É, vou gravar essa merda puto hoje. Foi procurar uma frase no Mega Upload. Fui procurar, eu procuro tudo no Mega Upload, moleque. Desde porn até a frase pra podcast. É só assim, cara. E o Arara? Somos todos piratas, terríveis e sanguinários, horríveis e temerários. Somos os donos. Somos todos bêbados, bêbados de cair. E todos aqueles que não estiverem, deem o fora daqui. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. E-mails porém, né, pirateados também. Exatamente. A leitura de e-mails, lembrando que continua a promoção do Baixo Frente Soco, nós estamos sorteando dois jogos, Bastion e um jogo A Escolha do Vencedor, ambos na plataforma Steam, e para participar é muito fácil, você nos siga no Facebook ou no Twitter ou nos dois, se você quiser duas chances de participar, e responda a seguinte pergunta: como os jogos de videogame podem evitar o fim do mundo em 2012? Use a sua criatividade e responda. Todos os pormenores da nossa promoção estão aí na postagem deste episódio. A promoção vai até o Carnaval. Alô! Alô, Terezinha! Não Então, diga alô, Cristina. Alô, Cristina. Quando a LBV ligar, diga sim. É foda dizer sim, cara, mas... É muito complicado. Pô, ninguém fala sim, né, cara? Sim é uma palavra tão... Ah, tu vai não sei aonde? Vou. Tu vai fazer não sei o quê? Vou. Pô, ninguém fala sim, sim. Eu tinha um amigo que falava sim, cara. Ele nasceu em Vassouras. Eu acho que só lá que as pessoas falavam sim. Sério, muito bizarro. Ninguém fala sim. Eu ficava incomodado quando ele falava sim pra mim, realmente. Porra, é muito, muito estranho, cara. É um escroto, né, cara? O sim é uma parada que nos causa asco. Mas o não... Verdade. O não é muito comum, cara. Já viu o jogador de futebol na entrevista? Não, vocês vão voltar pro segundo tempo atacando? Não? Ele quer começar negando. Não, vírgula. Vamos voltar atacando sim, porque o professor pediu e é isso aí. O primeiro e-mail é do Elton Borges Mesquita, 24 anos, químico, de Séries, Goiás. Não tem nome de CS, então agora ele é o Mesquitolênio. Não tenho dúvidas de que, mesmo competindo com a praticidade dos consoles, a melhor plataforma é sim o PC. E plataformas como Steam, com seu sistema simplificado de instalação, autenticação e atualização. E o GOG, com sua grande galeria de jogos antigos sendo adaptados para funcionar no Windows 7, coisa que nenhum console conseguiu fazer direito. Mas no PC nós também temos a Origin, que nada mais é do que um sistema que quer fazer tudo errado e pretende se manter exclusivamente pelo fato de que você é obrigado a usá-lo para ter acesso a qualquer jogo da EA. O problema da EA e da BioWare com o Steam são os DLCs. Ela quer controle total sobre eles. Hoje eu penso 7 vezes antes de comprar um jogo da EA para PC. E temos agora uma plataforma nacional de distribuição de jogos dos PCs, a Nuvem, que inclusive tem jogos a preços mais competitivos que o Steam. Estamos cansados de ver lag também nos consoles. Essa travadinha é extremamente comum em jogos de 360 e de PlayStation 3. No caso do PlayStation 3, ainda posso citar Skyrim e seus saves absurdos, Bayonetta e vários jogos de FPS. Então esse lag pode ocorrer em qualquer máquina. Até no Nintendo tinha alguns jogos que podiam pesar o console. O Dreamcast tinha um adaptador de rede para DSL, sim. Por aqui era extremamente raro, mas existia. Eu tenho um Xbox 360 e realmente não acho que ele seja em si um bom console. E com certeza tem menos exclusivos interessantes do que eu gostaria. Tem um controle muito ruim para jogos de luta, mas muito bom para corrida e FPS. Tem um sistema de armazenamento horroroso e tem AMS por trás. O PlayStation 3 pode ter as vantagens interessantes, embora a maior de todas, para mim, que seja o suporte a jogos do PlayStation 2, foi simplesmente cortada. E isso não foi interessante. Não consigo compreender como a Sony pode desligar essa vantagem. No podcast The King of Fighters eu percebi que vocês ignoraram os The King of Fighters em 3D e deram pouca importância aos mais novos. A gente prefere falar dos antigos mesmo porque são melhores e porque esse 3D, o Maximum Impact, realmente é uma coisa meio ruim. Mas agora com essa revitalização de The King of Fighters, nada impede que a gente possa vir fazer um novo programa no futuro. Finalizando com uma pergunta. O Akuma era um personagem secreto no jogo X-Men Children of the Atom. Então quem seria o melhor X-Men para ser um personagem secreto no Street Fighter? Por mim seria Vampira. Eu colocaria a Tempestade porque ela sai na porrada mesmo sem precisar dos poderes dela. Pelo nome dele acho que a gente pode chamar ele de Melhoral. Melhoral tá bom. Tá bom, Melhoral. Melhoral. Já tive muitos videogames e também joguei muitos jogos no computador. Se eu for listar aqui os games que joguei, o Elapso descartar meu e-mail. Se bem que sou old school, 34 years old. O cara tem 34 anos, ué. Mais velho que o Daigo. Mais velho que o Daigo, conseguiu a proeza, né? Aí ele diz assim também, uns 2 meses atrás baixei alguns podcasts variados sobre jogos e assuntos relacionados à tecnologia. E eis que alguns dias apenas um prevalece na minha preferência. Baixo frente soco. Você tão bem, brother. Porra, tão bem. porra. Caralho. Porra. Eu preciso daquela tanguinha que eu emprestei pra vocês, brother. Foi porra, isso, mas porra, com certeza foi a tanguinha. Então, hoje acredito que já tenha ouvido todos os podcasts. Realmente o troço é uma droga, no sentido de ser viciante. É, eu posso dizer que eu escuto também o grande baixo frente soco aí, indo e voltando pra Caxias, é realmente viciante, cara. É viciante, cara. É uma merda mesmo, né? Você tá indo pra merda, ouve merda junto, né? Sim, sim. Não, mas eu tive que ir voltar várias vezes, cara, de Caxias durante o final do ano e não tinha baixo frente soco. Eu fiquei puto com vocês, porra, cara, da próxima desculpa, vez vocês... Desculpa, cara, desculpa. Porra, cara, vocês me deixaram na mão. Foi mal, que cara. Pariu. Mas tá bom, perdoei, tô outra. Viga na Vulva, 28 anos, Juiz de Fora, Minas Gerais. O podcast de vocês é disparado melhor que já ouvi. Isso porque eu já ouvi uns 3 ou 4 podcasts diferentes. Mas foda-se, o de vocês é o melhor. Comecei ouvindo pelo poder dos peitinhos, óbvio. Ouvi mais uns 4 e resolvi baixar tudo até então. Isso foi em 2010. Hoje eu já ouvi todos e sou mais um infeliz que perdeu muito tempo da vida escutando as merdas que vocês falam. Sejam bem-vindos ao clube, rapaz. Posso dizer que o ponto mais baixo de vocês foi quando o Ninja Inimigo tentou nos convencer de um tal RPG da Disney, dizendo que era muito bom. Foi lamentável. O ponto alto foi uma montagem que fizeram com a voz do Elapso e a dança do gorila num podcast no início de 2011. Ou foi lá pro meio do ano, sei lá, foi bom demais, chorei de rir. Eu não lembro disso, mas deve ser muito bom. Quero contribuir para a briga entre PlayStation 3 e Xbox. Vejam bem, eu comecei minha vida nos games com um Atari que meu pai trouxe de Manaus. Daí tive Phantom System, Super Nintendo, Saturno, Nintendo 64, PlayStation 2 e o Xbox 360. Não, não sou rica! Mas sempre direcionei meus pedidos de presente e posteriormente minha própria grana aos games. Então não há muito mérito no meu histórico. Falta que agora realizei o sonho de vários nerds. Tem os dois videogames de última geração. Rá! O meu veredito, o PlayStation 3 ganha em tudo, menos o controle. O controle do Xbox é muito melhor. Já o PlayStation 3 é o videogame que a maioria dos brasileiros usa pra jogar online. Tem os melhores exclusivos e é melhor aproveitado pra ver filmes, seja no Blu-ray ou via pendrive. Então, minha opinião de merda está dada. Parabéns e continuem com o trabalho voluntário. PS. Agora vem uma mila do e-mail dele. Não leiam esta parte em voz alta, então vou ler em voz baixa. Não quero ser otário, mas já sendo, o tal do Arara é chato pra caralho, hein? Os únicos podcasts que eu não ouvi até o final foram os que ele participou. Puta paulista mala, meu. Então, Vigla Vulva, você pode já parar de ouvir esse episódio porque o nosso amigo Arara está nele. Calarans. Calarans é já é Nick de CS nessa porra. Calarans é Nick de CS. Se não for, tá sendo. Nick CS. Tá sendo Nick CS agora. 26 anos, designer na PUC do Rio de Janeiro. Que merda. Nessa guerra de PC, videogame é infinita. Eu voto pelos dois. Baixou o demo do Burnout Paradise City no Xbox 360. Rodou no máximo no PC e no console roda muito mais FPS que o resto dos jogos. Não sei se todo jogador de PC admite isso, mas quem joga no PC geralmente joga com um frame rate menor. Ele diz aí que no PC esse jogo fica com 20 FPS, ele roda com tudo no máximo, gráfico, som, buceta, tudo no máximo, mas no Xbox 360, quando ele baixou o demo pra ver, rodou com muito mais FPS, rodou com 60. Então ele tá falando aí que PC pode vir a levar essa desvantagem aí de FPS, e que nem todo mundo admite. Eu realmente não sei, eu não sou tarado por ficar calculando FPS, mas ele foi, parabéns pra ele. É, normalmente as pessoas dizem pra mim o contrário, elas ficam defendendo o PC, dizendo pois que é. No PC você melhora as configurações e, enfim, parece melhor. O Corso Trash diz, a Steam é muito apelona, tem TF2 de graça. Já os consoles ganham no juntamento de amigos pra jogar. Recebemos aqui e-mail do Creuso também, cara. Creuso, vocês receberam e-mail do cara chamado... É Nick de CS, não é possível que o nome dele é esse, cara. É, não, o nome dele é tipo alguma coisa Euso. E a outra é Patrick, acho que é Patrick Euso, aí virou Creuso. Creuso. Virou Creuso, é um belo Nick de CS. Excelente. Eu nunca inventei antes. É, ele disse que ficou de operação no segundo ano por causa de Prince of Persia e Olavo Bilac. Ele leu muitos livros de Olavo Bilac, como assim? É, ele contou a história, eu tipo dar uma resumida, né, nos e-mails. Essa é a área dos e-mails resumidos. Ele tava fazendo um trabalho no segundo ano sobre Olavo Bilac, de história. Aí ele terminou o trabalho, salvou o bar. Aí falou, porra, vou imprimir, né? Não vou imprimir ainda não. Primeiro eu vou jogar um Prince of Persia. Aí quando abriu o jogo, queimou o HD, perdeu o computador, perdeu o trabalho, se fudeu, ficou de recuperação. Ou seja, se fudeu. Se é fudeu. Bom que aprendi a não jogar Prince of Persia. Esse jogo tá uma merda. Wild Wizard tem trauma por passar uma madrugada inteira fazendo Far Cry rodar no PC dele e não conseguir. E desde então, nunca mais jogou em PC. Atmo, Recife, Pernambuco, cita o RPG Maker e pede ao Boi Lápis para avisar quando for pra Recife. Porra, peraí. O cara quer que você vá reunir a galera com você em Recife? E o Ninja Inimigo, é porque eu até gostaria de agradecer aí ao Atmo também e ao Daniel, que é um outro ouvinte nosso lá de Recife, que é um cara que trabalha no ramo de jogos, que eles, quando souberam que eu tava lá em Recife no final do ano, mandaram mensagens, assim, mandaram até e-mail pra mim, perguntando se eu não queria fazer alguma coisa por lá, mas já tava no final da minha viagem, e aí não deu tempo mesmo, mas eu tô pra voltar aí durante o ano, provavelmente, vou tentar voltar durante o ano num feriado desse aí, eu combino com vocês aí pra ver se a gente faz alguma coisa aí, tipo isso aí, ó, falar mal do Ninja, etc. É verdade, Daniel, muito obrigado que ele convidou eu pra eu conhecer a empresa lá onde ele trabalha, vamos ver isso aí sim, falaremos sobre isso. Tem que ver isso aí. Tua avó que mora em Recife, né, Lápis? Minha avó mora em Recife, minha avó, duas tias e porra de primo, etc. É isso aí, galera de Recife aí. O Drazen diz que discorda de mim sobre a dublagem em português de Uncharted 3 ser boa. O Sullivan é o único que faz uma dublagem mediana e nada mais. Gostei bastante do review do Ninja Inimigo sobre Zelda e pergunta o que nós achamos do trailer de Resident Evil 6. Eu gostei bastante, eu acho que pode ser um novo começo pra série, mas é meio efeito John McClane, né? No começo do Duro de Matar 1, o John McClane era um cara que tinha medo de cair do prédio, e no Duro de Matar 4 ele surfa no F-18. No Resident Evil 1 o Chris tinha medo lá dos zumbis, e agora no 6 os caras estão dando um soco em zumbi. Black Striker diz, os PCs têm uma desvantagem cruel, a bendita da instalação. Eu prefiro sentar, colocar o DVD, jogar e pronto. Black Striker, você nunca jogou PlayStation 3, porque também tem essa putaria de instalação do mesmo jeito. Mesmo que se você baixar pela PSN, tu vai passar um fedor lá, baixando até CD, o Blu-ray mesmo, você bota lá, instalando o jogo, vai ficar meia hora instalando. É, tem essa atualização, é ridículo, cara. Mas hoje em dia, é isso aí. Bom, por fim aqui, o Saci de Patinete disse o seguinte pra gente, ó. Saci de Patinete é um constante aqui, é um habituê do Baixo Frente Soco. Ele fala assim, eu acho que tem um desperdício de audiência em relação ao Baixo Frente Soco. Eu acho que o público de vocês pode chegar a uns 500 ouvintes. Pô, Saci de Patinete, nós somos uns merdas, mas a gente já tá na casa dos milhares, porra. A gente não tá tão merda assim, pedindo esmola. É. Ele pergunta assim, vocês não têm planos pro Baixo Frente Soco, não? A gente até tem, mas daria botar em prática. Por quanto tempo vocês pretendem ser apenas um site de podcast? Por muito tempo, cara. A gente tem umas ideias em coisas de vídeo e etc, mas a parte de escrita, de notícia tá descartada. A gente nunca vai fazer isso, provavelmente. Se for coisa assim de matéria, fazer review de jogo, talvez no futuro, quem sabe, né? Se a gente arrumar umas 15 pessoas pra fazer isso. Quase vocês chamaram um puxão de orelha do Saci de Patinete, né, cara? Quase tomamos um puxão de orelha do tomamos uma panda do Saci de Patinete, bro. Saci de Patinete, que lá no girlsofwar.com.br, um excelente site, assim como o tanguinhacorp.com. As meninas lá publicaram o trailer do Resident Evil 6 e ele dominou os comentários lá. Dos 100 comentários, a cada 100 comentários, 85 eram dele. Então, é um rapaz realmente muito, muito fanático pelo Resident Evil e gosta muito de um zumbi. Rapaz, muito maneiro aí. Devia... breve será convidado aí pra participar com a gente aqui. Compra um microfone. Já vai comprando um microfone aí, garoto. Uma perna extra também. Uma perna extra também é muito importante. Gostaria de agradecer ao Pombo, nosso amigo que veio lá diretamente das terras da Tanga de Tanguinha para participar dessa leitura de e-mails com a gente. Nada, tá subindo voando aí, é só chamar. É, cagou aqui na minha cabeça, falei, porra, o Pombo aí, desce aqui, vamos gravar uns e-mails aí. É isso aí, cara, leptospirose pra todo mundo, fiquem felizes. Viva leptospirose, viva toxoplasmose, pare de dar porra de pão pro Pombo, que o Pombo tá engordando. Por fim, último aviso, um aviso muito importante no dia do lançamento desse nosso episódio, 27 de janeiro, é aniversário do nosso amigo Daigo. Parabéns, Daigo, pelos seus, não vou nem falar que idade você tá fazendo, porque são muitos anos, são muitas décadas de vida, então que mil cabeças se explodam e o sangue jorre nesse dia, muito feliz pra você, você que adora sangue e violência. Então fica aí o nosso desejo de todo o Baixo Frente Soco de feliz aniversário ao nosso camarada mineiro. Infelizmente, hoje em dia, dizer que você não comete um ato de pirataria em nenhuma escala é hipocrisia. Falei certo? É verdade, porque, eu acesso pornografia diariamente, nem todos os vídeos são lá, certo? Não, coisa roubada da Twitch. Eu fico saqueando o barco na costa. Já viu aquele episódio de South Park que o Cartman quer virar um pirata? Aí ele vai pra Somália? Pô, mas na Somália tem pirataria foda ainda. Cara, exatamente. Marítima, old school mesmo. É muito bom. Hoje em dia, por mais que a gente tente resistir em vários aspectos, de várias formas, a gente acaba entrando nesse mundo da pirataria. Pombo, me diz aí, quando foi que você comprou, a última vez que você comprou, pelo menos se você fez isso uma vez na vida, uma música online? Tipo, comprar uma música. Ainda bem que você colocou se eu fiz isso alguma vez na vida, cara. Eu nunca fiz, não conheço ninguém que tenha feito. É que tá, eu também fiz. Eu já fiz. Pombo, fala, Pombo consome música, porra. Pombo espera a velhinha da pão pra ele na porra. Eu mesmo produzo minha música. Não mexe uma perna. Arara, eu acho que você vai falar o que eu vou falar. As músicas que eu comprei online eram trilhas sonoras de jogos. Exatamente. Principalmente jogos independentes. Não necessariamente, mas são de artistas independentes que vendem a $3, $4 o álbum inteiro na internet. Sim. Então eu acho que é uma troca justa. Vale a pena. Eu não compro música, mas eu vou no show, tá? Quando o meu artista favorito vem no Brasil. Cara, eu posso me defender dessa acusação pelo menos nos últimos anos. A última vez que eu comprei música. Você parou de ouvir música, mas, né? Eu achei que ele ia falar isso. Mas a última vez que eu baixei uma música, eu devia ter uns 17 anos. Cachorro? A última vez que você baixou? A última vez que eu baixei. Cachorro? Não, o mestre disse o seguinte: quando ele tinha 17 anos, ele falou: essas são as músicas que eu vou ouvir pro resto da minha vida. Ele guardou no Discman dele. Até hoje. Não aconteceu nada no mundo da música 17, quando eu tinha 17 pra cá. Últimos 9 anos, pato, só viu merda. Lady Gaga. Aconteceu muita coisa ruim, mas aconteceu, cara. E o funk? E o cenário do funk carioca, mestre Splinter? Mas funk você não precisa baixar, cara. Funk você vê na rua, o cara tá ouvindo na Kombi. Porra, pra que você baixa funk? Ninguém baixa funk. Funk não é copyrighteado, não, cara. É pra você copiar mesmo, né? Quer que você copie. Hoje em dia não é só na Kombi, cara. Eles andam com umas caixinhas de som, a cheira-cola, tocando funk aí comunitário pra galera. Foda. Hoje Hoje em dia, a gente, por mais que pratique diversos atos de pirataria em algumas escalas, nós, pelo menos aqui do Baixo Freak Soco, tentamos não praticar a pirataria com o mundo dos games. E a gente tem esse carinho especial, porque a gente é da área, é do âmbito, e vê como é difícil a produção, como vale a pena você pagar por um trabalho bem feito. Agora, elapso, você não se sente mal quando você baixa um filme na internet? Não, eu me sinto mal com a câmera. Olha só, isso é um aspecto interessante. O primeiro ponto mais maneiro de se tocar é esse, depois da... Enfim. Esse pessoal aí que tá no 9gag, no Reddit, né, nessas comunidades aí de baderneiros, todo mundo falando, tem que baixar filme mesmo, porque as empresas, os estúdios são milionários e não sei o quê. Tudo bem, o executivo da Warner tem dinheiro pra caralho, o Steven Spielberg tem dinheiro pra caralho. Agora, até onde eu sei, nenhum cameraman é milionário, né? Nem cinema. O teu padrasto é milionário? O Disney Miguel é rico? Não, infelizmente não. Ele tem uma piscina irada na casa dele. Mas ele irada! Mas a casa irada! É. Mas ele é rico, ele não é. E ele é câmera, tá vendo? Então, suponho que o câmera do filme lá de Hollywood também não deve ser rico pra caralho. Suponho eu. Deve viver bem como um americano médio, no máximo. Certo. Então, esse cara, o cara que faz o figurino, o cara que é o contra-regra, o cara que tem que aturar o Edward Norton no camarim, que ele é chato pra caralho. Esses caras, um deles são milionários. Esses caras estão aí no dia a dia ganhando o dinheiro deles. E parte do dinheiro desses caras vai embora também quando você tá baixando o filme. Por mais que o filme seja uma merda, etc. Então essa parte é sensível. Mas ainda assim, como eu não conheço esses caras, eu não me sinto mal mesmo não. E foda-se, hoje eu baixei dois filmes. Então, eu queria só, antes de entrar nesse detalhe do mundo dos games, eu queria fazer uma pergunta, quem quiser responder. Até onde você acha, por exemplo, que a gente aluga um filme e pode assistir o filme e depois devolve o filme pra locadora? A gente não deu um puto pro cara que produziu o filme. Até onde? Deu, moleque. Eu vou explicar o raciocínio. Funciona assim. O cara da locadora, somente no que tange os filmes novos, ele não vai pegar um monte de filme que ninguém vai assistir. Ele vai pegar filmes que as pessoas vão assistir. Pra pegar esses filmes e deixar na locadora, ele tem que pegar uma certa taxa. Eu pessoalmente não sei se é mensal, se é uma vez só. É o seguinte, hoje em dia, assim, tipo, o ex-namorado da minha mãe era distribuidor de filmes. Então, eu sou um expert nisso agora. As cópias de locação são diversificadas em relação às cópias pro consumidor final. Então, quando você vende uma cópia de locação, quando você compra, se o Blu-ray sai a cópia de locação pro consumidor final a, sei lá, no lançamento sai R$60, sei lá, a cópia de locação pro cara da locadora sai bem mais caro que isso. Então, tem lá umas projeções, cada filme tem um valor diferente, né? Então tem lá umas projeções, às vezes em base, se o filme foi pro cinema, por exemplo, o filme deu tanto de renda em tanto tempo. Então faz-se uma projeção de mais ou menos quanto o filme vai se pagar quando você botar ele pra ser alugado, e em função disso você estabelece o preço da cópia de locação do Blu-ray ou do DVD, sei lá, e vende pro cara que vai alugar. Mas como esses caras trabalham geralmente com atacado, varejo, essas taxas vão, entendeu, se variando. Mas a questão é, a cópia de locação é diferente da cópia de venda, e é mais cara. E até porque a cópia de consumidor final hoje em dia vem com porrada de extra, de locação geralmente não vem. E vale a pena lembrar, que você não pode alugar o Blu-ray, o jogo, que você comprar normalmente. Tem lá escrito, não é possível. Exatamente. Não, é proibido locação e, sei lá... emprestar pro amigo e etc e tal, coisa que a gente deveria fazer. Mas enfim, a ideia é que só pelo fato de você querer assistir o filme, você já está dando dinheiro pro povo, né? Porque você está forçando as locadoras a comprar a cópia de locação. Então, quando você aluga um filme, você está dando dinheiro. Não só está dando dinheiro pros caras que fizeram, como você já deu anteriormente. E agora você só está pagando o cara que deu na frente pra você. Você vai dar, né? Já deu. Tá dando. Já deu. E tem agora, eles falaram da telinha, da tela que aparece, não pode emprestar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aquela tela é meio controversa. Uma época eu fui pesquisar sobre legalidade de você copiar ou não um DVD pra ter em casa, sem emprestar pra ninguém, sem vender, sem fazer nada. E eu descobri que naquela tela tem uma porrada de coisa que a produtora quer colocar na sua cabeça, não faça, não faça, não faça, mas não tem embasamento legal nenhum pra pedir que você não faça. Ele simplesmente pede e diz que é proibido, mas na verdade não é. Entendi, interessante isso. Quer dizer então que eu posso alugar a minha cópia? Não. Não, tô falando que... Olha só. Mas você pode fazer cópia e entregar de graça desde que não seja por lucro. Alguma coisa assim, né? Fansubs, porra! Não. Eu a parada. Olha só, interprete o que eu falei. Eu falei, nem tudo que está titular é verdade. Não quer dizer que tudo é falso. É, muito bem, bom, muito colocado, bom. É engenheiro. O mesmo. Poder da lógica aqui. Então, beleza. Então, podemos continuar. Agora que estamos alinhados, podemos continuar. Não, realmente, nem tudo que está escrito aqui é verdade. Porque, por exemplo, na capa do meu Sonic 2006 aqui está dizendo: Sonic está de volta numa de suas maiores aventuras de todos os tempos. Não. Porra, jogo irado. Pra mim, o grande problema, né, nisso que vocês estão falando, é que tudo bem, o cara vai lá na locadora certinha, aluga, e ele tá pagando uma taxa, por mais que seja menor, por essa locação, porque tem esse desconto aí, esse acréscimo, na verdade, no preço que a locadora paga pelo DVD, pelo Blu-ray, que seja. Mas a pessoa pega isso, e várias delas chegam em casa e vai lá e copia o DVD, e não adiantou nada, né? O cara foi lá, pagou a taxa, mas ele pagou a taxa pra ter uma cópia. Eu acho que esse é o maior problema. Quase todos os meus amigos, quando pegam um filme bom, eles já pegam com a intenção de copiar o filme em casa. Mas, Pombo, eu vou só contra-argumentar com um negócio que eu penso. A partir do momento... É raro, pelo menos na época que a gente não conseguia copiar direito, em que a gente alugava muito filme em locadora, isso não vale pra jogos, vale pra filme. Era raro a gente alugar o mesmo filme duas vezes. Sim. Normalmente, você alugava o filme, via uma vez, devolvia e abraço! O processo tá completo. Você viu o filme uma vez, botava o seu videocassete velho em cima do seu novo, comprava uma fita virgem de R$6 da BASF, colocava... Gravava. Eu já fiz isso muito. Aí também devolvia. Mas eu já mesmo fiz assim, isso muito. Eu só fiz lá. Isso a vida inteira. Mesmo se você não fizesse isso e visse o filme, você não alugaria o filme de novo, a não ser que fosse, tipo, um grupo de amigos seus, ninguém viu o filme, só você viu. Você. A não ser que o seu nome fosse Rodrigo Rossi e você alugasse Fatal Fury pra caralho. Todo mundo o que eu defendo isso? Se você aluga o filme, você já tá pagando a taxa ali do aluguel e você já tá fazendo o que você iria fazer normalmente, que é alugar o filme uma vez. Você guarda a cópia ali, porque ou você não deu tempo de ver o filme e vai ver depois, ou você é um sick fuck e vai ver o filme 20 vezes. Concordo. Tem uma terceira alternativa. Tá bem filme, né? Tem uma terceira alternativa. Você é um cara paranoico que tem medo de nunca mais conseguir assistir o filme e você quer fazer uma cópia só pra ter. Conheço muita gente que grava em CD tudo que baixa possível e imaginável da internet só porque sim. Se um dia a internet acabar, moleque. Ele gosta de ter coleção, não sei. Tem medo de, tipo, dia não ter mais internet, não sei. Um dia a internet vai acabar e esses malucos vão rir pra caralho da gente. Também tem uma galera que tem a Alzheimer fobia, que acha que um dia vai ter Alzheimer e esquecer tudo o que aconteceu na vida dele, que deixa registrado tudo que ele vê e tudo que ele faz pra, se um dia isso acontecer, ele reviver a vida dele. Aí tem um pouquinho de toque pessoal aí, Mestre Splinter. Será? Não. Não, mas eu acho muito interessante a galera que, quando depois de ver um filme, gosta de deixar registrado, fazer uma resenha, dar sua opinião, fazer uma crítica construtiva sobre o que ele acabou de assistir. Você acaba... Se você tem essa prática, você acaba mantendo aquela lembrança e o que você aprendeu ou alguma coisa que você quer registrar do filme muito mais tempo na sua cabeça. É comprovado isso. Esse negócio hoje em dia realmente não se aplica, porque hoje em dia tudo tem na internet e você baixa tudo rápido. E convenhamos, o modelo de negócios, de locação, é um modelo que não acompanhou a evolução da tecnologia, da internet. Hoje em dia... Ah, não, morreu. Hoje em dia a locação é por distribuição digital, é Netflix e aquele Netmovies também. Exatamente. E outras empresas que estão entrando nisso aí. Hoje em dia realmente não faz mais sentido você é um atrasado. É isso que você é. Cara, eu alugo. Eu vou pra Miguel Pereira, interior do estado do Rio de Janeiro. Não tem internet lá onde eu moro. Porra, quero levar um filme pra ver no fim de semana, eu alugo. Uns dois ou três lá. Não, você tem que fazer o seguinte. Você tem que abrir o seu laptop aí no Leblon. Você deixa o filme, você baixa o streaming do filme todo no Netmovies, Netflix. Fecha o laptop, bota ele pra hibernar, leva pra Miguel Pereira. Quando chegar lá, você abre e vê o stream. Pô, é óbvio que isso que faz isso, cara. Assim, realmente, o único futuro que eu vejo pra locadora seria o futuro que, por exemplo, livrarias pegaram. Quando você vai numa livraria, você não vai lá só pra comprar livros. Quer dizer, você pode comprar pela internet, que é muito mais fácil e geralmente mais barato também. Você vai numa livraria, você vai lá pelo ambiente. Você vai lá pra descobrir algum livro novo, pra você interagir com as pessoas, conversar com pessoas que trabalham no ramo. Pegar uma mulherzinha. E é legal que muitas locadoras mais underground, né, mais cults, que não, tipo, não são blockbuster, vídeo nacional, coisa assim, elas se sustentam nisso, se sustentam no socialzinho. É tipo a rede social live action dos filmes ali. Você vai conhecer pessoas, vai ver uns títulos recomendados, você vai conversar com o cara, ah, o que você me recomenda pra alugar? Sim, é um ambiente da locadora, isso aí vale muito. Pra mim, então, se conseguissem, como eu disse, já fechar e colocar o cheiro da locadora no vasilhame, eu ia comprar com certeza, cara. Cheiro da locadora. Eu acho que você frequenta, dependendo da locadora que você frequenta, pode ser cheiro de sovaco masculino e peito, né? Não era essa, não. Eu também não frequentava essa, não. Tá bom. Mas essa ideia é a mesma que quando a gente fez o episódio que falava das Lan Houses, que era uma proposta de uma Lan House do Sul, que eu esqueci o nome agora, que, pô, jogar jogo online, todo mundo pode jogar de casa, ninguém mais vai pra Lan House pagar a hora. Mas criar um ambiente, um clube, onde você encontra seus amigos e tem aquele espaço reservado pra poder fazer social, é o diferencial, né? Então o jogo deixou de ser a atenção principal e o ambiente tem que ser mais valorizado. Nossa infância e adolescência, a partir mais ou menos depois do Super Nintendo, com o PlayStation 1, né? O PlayStation 1, ele abriu as pernas pra pirataria. Era desenfreado. Eu tinha o Nintendo 64, era R$129 o cartucho, na época que a Coca-Cola era mais barata que R$1. Era R$129 o cartucho. Eu me esforçava como criança pra fazer cara de triste pra ganhar o jogo no Natal. E eu tinha lá os meus poucos 3-4 jogos, principalmente porque eu era uma pessoa que não viajava pro exterior e eu tinha aqueles amigos que iam pros Estados Unidos e voltavam com 10 fitas. Sabe qual é o seu problema, cara? O erro não foi falta seu, de o dinheiro. Erro foi da sua mãe. Não, foi erro da sua mãe, porque a sua mãe uma vez me falou isso dentro do carro, falou: eu quis criar o Pedro na Zona Sul, e esse é o maior erro dela, que te criou com essa porrada de playboy e aí você ficou com essa cara de pidão aí. Oh, eu logo com os meus 4 jogos. 4 jogos era jogo pra caralho, rapaz. Teus amigos que eram um monte de playboy fudido aí, que tinha 50 jogos, porra. Tu cresceu com a gente errada. 3 anos. De 64 eu só tinha Banjo-Kazooie, cara. Você tá reclamando pra caralho. É, porra, e São Cristóvão, porra. Eu tinha Super Mario 64 e depois comprei Wave Race com o meu dinheiro. Aí depois eu ganhei Zelda Ocarina of Time e eu acho que depois foi mais. O seu dinheiro que você ganhou com o seu trabalho, o seu suor, né? Não! Que eu ganhei não foi da minha mãe, foi das minhas tias-avós. Ah, tá. Ah, eu nunca vou ganhar um presente do tio avô, do uma tia avó, moleque. Eu não ganhei até agora, nunca mais vou ganhar, né? É madrinha, pô, madrinha. Mas eu então. Eu não posso falar nada porque eu vi a exterior e comprei fitas lá, então eu não posso falar nada a respeito disso. Mas eu era tudo playboy dele. O que que era. O que isso leva a pensar? O PlayStation 1 veio aqui no Brasil, pelo menos, como aquele videogame que você podia comprar os jogos a R$10. R$10. Aí falou: caraca, como é que é isso? Não, olha só, meu pai. Eu lembro meu pai falando isso pra mim. Filho, vou comprar aqui com um primo meu, PlayStation pra você. Vai vir com 2 controles e 15 jogos. Eu tinha 4 jogos no Nintendo 64. Ele falou pra mim: vou comprar um PlayStation 1 com 2 controles e 15 jogos. Eu falei: Jesus! Valeu! Pode isso, Arnaldo. E eu lembro que ele comprou. É, eu já tinha bastante tempo no Nintendo 64. E ele me comprou quando eu ganhei o PlayStation 1. Veio com 15 jogos. A maioria era um lixo. Era tipo jogo de corrida genérico, tinha um jogo de luta de robô que era chato pra cacete, mas foi aí que eu comecei a jogar muito jogo combinado. Tem uma grande probabilidade desse jogo de robô genérico ser algum Gundam, né? Não era Gundam, porque eu acho que eu já conhecia Gundam Wing, não sei, mas o que combina com a época que a gente tinha muito tempo livre, então a gente queria jogar todos os jogos e a gente consumia muita merda. Arara, gostaria de perguntar, você acha que nesse aspecto, a pirataria aqui no Brasil foi uma boa coisa pra nós nos tornarmos os gamers que somos hoje? Não só uma boa coisa, mas foi tudo que fez a gente virar gamer. Se não fosse isso, seria um negócio totalmente elitista. Eu acho que não teríamos uma indústria tão grande se a gente não tivesse a pirataria aqui, o PlayStation em específico. Porque... Caralho, então foi bom, né, cara? A gente joga videogame há quase 30 anos na cara ainda, porra. Sim. Não, foi ótimo. Funcionou. Eu não sei, tipo, a gente aprendeu as franquias, aprendeu todo o lore, assim, do mundo dos videogames, graças a essa época de pirataria, na verdade. Engraçado que como a gente não teria conhecido tanta coisa se a gente não tivesse tido tanto acesso quando a gente era adolescente. Não é uma coisa tão comum como, por exemplo, foi nos Estados Unidos, mas lá você tem até mais acesso aos jogos, porque é mais barato do que aqui. E aqui tem a taxa violenta que a gente tem em cima dos jogos. Por isso, a gente pôde socializar os jogos. Pombo, pirateou muito jogo, cara? Tá bom, se ninguém for me prender, eu vou falar aqui abertamente, cara. Eu tive um 64, mas apesar disso, eu tive um primo que ele tinha um Play 1 e eu pirateei pra caralho. De repente, mais do que ele, eu acho que eu andava com uma bolsa de jogo, né, que eu copiava nessa época. Pouco depois surgiu, né, o advento do gravador de CD pros computadores de casa. Nossa. E eu comprei um daquele praticamente só pra gravar jogo de PSX, cara, e ficava na casa dele. R$200. R$200 o gravador de CD. Não, na época que começou a lançar gravador de CD, era uma parada meio assim, caralho, gravador de CD, muito sinistro. Imagina, magia! Imagina se eu tivesse em casa, eu posso gravar um CD de música com as músicas que eu quiser pra ouvir no meu Discman, moleque. Que magia! Eu lembro que eu chegava com o Senhor da Eternidade no colégio e falava assim, olha o Senhor da Eternidade, ele não tá aqui pra ele explicar essa história. Ele vendia CD de música no colégio, moleque. Eu peguei o Senhor da Eternidade, eu passei 15 músicas pra ele. Ele tinha o combo da época, que era meio raro. Era gravador de CD, internet e banda larga. Então, cara, ele chegava na casa dele, baixava as músicas que você escolhia, sei lá, no Napster, e gravava um CD e te dava personalizado com capinha maneira. Capinha maneira não, era tipo vermelha, escrito CD do Ninja Inimigo. Cara, eu tenho uma história um pouco pior. Quando eu tava na oitava série, eu traficava disquete com o jogo. Nossa! Tipo, eu lembro claramente que eu era uma das primeiras pessoas que descobriu como é que funcionava emulador. E eu descobri como é que funcionava emulador de Game Boy. E era na época que saiu o Pokémon Gold em inglês. Caraca. E tipo, todo mundo tava naquela fissura de jogar Pokémon Red no Game Boy e tal. Mas o Pokémon Gold tinha acabado de sair. E aí não sei quem tinha traduzido e tal. Porra, como é que eu jogo? Não sei o que e tal. Eu mexi na internet, assim, descobri. Aí, tipo, eu emprestei um disquete pra um cara, assim. Aí os outros falam assim, porra, mas eu quero. Eu falo assim, mas eu só tenho um disquete. Aí eu pensei, vou comprar uma caixa de disquetes, vou gravar Pokémon pra eles, vou configurar o emulador direitinho e vou vender pelo dobro do preço, eu ganho meu lucro, tudo se paga, fica tudo certo. Porra. E aí começou assim a fazer sucesso, cara. Tipo, eu vendi Pokémon pra umas 10 pessoas. Aí eu comecei a vender Pokémon Trading Card Game, o jogo do James Bond pra Game Boy, jogos de NES, e aí eu comecei a vender vários disquetes. E aí outras pessoas começaram a vender e a gente começou a fazer trocas. Eu troquei um disquete de Pokémon Card Game por Elefute, cara. Nossa! Por Elefute. E esse fenômeno em São Paulo hoje é conhecido como Cracolândia. Mas dá pra perceber claramente, então, qual o laço que nos une, cara. Aqui em São Cristóvão, eu fui o cara que promoveu o CS pra todos, entendeu? Tipo, um programa do governo, cara. Eu, como eu tinha um gravador de CD. CS para todos. CS para todos, cara. Eu tinha um gravador de CD, então eu comprei, né, numa dessas bancas aí de shopping, o jogo que veio com a revista e tudo mais. Aí eu peguei o jogo, comecei a fazer várias cópias na Uruguaiana, comprei CDs que ainda eram caros na época, mas comprei e comecei a espalhar, cara. Não era tão legal, tão programa do governo, porque eu vendia mesmo. Eu fiquei com bom dinheiro na época, deu até pra comprar mais duas que eu tô de 64, cara. Foi assim que eu... Caraca! Não, eu por falar na época do disquete, quem aí comprou realmente uma chave pra jogar de Foot 2? Não, impossível, cara. Todo mundo era amigo do criador e no crack. Caraca, tu lembrou cara, muito foda isso, cara. Ele ia pro baile funk contigo, todo domingo, né? Ele ia pro baile da Mangueira contigo, né? Porra, pra ajudar a vida lá. Uma bola pra outra. Ele fechava contigo, né? Como se diz na época aí, né? Toma, qual é a mulher dele, fute? Partiu, bora no baile da Mangueira ali. Ia, tá, já é, vambora. Não, o bagulho é o Arará. O bagulho é o Arará. O Arará tá aí, ó, lá em São Paulo agora. Thank you. E engraçado com esse acesso muito grande que a gente teve aos jogos, a gente jogava qualquer merda. Assim, eu lembro de chegar, tipo, programa do sábado de manhã, eu e o Comandante Cobra. Cara, bora acordar cedo amanhã, que a gente vai na Uruguaiana comprar uns jogos irados, moleque. É, fechou. Aí eu levava, sei lá, R$50, ele levava R$50. E chegava lá, saía com 12 CDs, porque o jogo era por CD, né? Se você comprasse um jogo que eram 3 CDs, aí você pagava muito mais do que R$10 naquele jogo, tipo Final Fantasy VII. Eu lembro que Final Fantasy VII foi um dos primeiros jogos piratas que eu comprei pro PlayStation 1. E eram 3 CDs, eu paguei quase R$30. E eu, olha só, eu achei um absurdo. Todo mundo achava. Foi R$30, né? R$30? Que absurdo! Não, mas R$30 em 97 era caro, mano. 98, assim, era muito caro mesmo. Porque a... Não, falando sério, porque a fita VHS virgem era R$3 na época. Não, Final Fantasy VII, eu fui mais esperto que você, cara. Final Fantasy VII eu não comprei, eu esperei os otários lá do condomínio comprar. Jonathan, um abraço, tá? Valeu por ter emprestado Final Fantasy VII aí, o 8 também. É, porra, só eu tinha muito amigo naquela época, cara, muito, muito bom. E a gente não, e a gente, além de consumir isso, a gente consumia muita porcaria. Eu joguei jogos que eu nunca vou lembrar o nome de PlayStation 1. E infinitos RPGs que eram bons ou ruins ou qualquer coisa que eu simplesmente sentava e jogava, porque eu me amarrava. E tinha um problema, que era tanto jogo, que eu não zerava um monte. Eu, por exemplo, Alundra 2. Ai, que merda, cara. Alundra 2. Nem é ruim esse jogo, nem é ruim, mas... Não, 2. O 1 é maneiro. O 2, né? O 2 é o que a capa é o molequinho com a espada fincada no chão, né? Isso. O maluco com cabelo de cuia. É um primórdios do action RPG zoado. Moleque, eu joguei 20 minutos desse jogo. E sabe o que é o mais maneiro? Porque nessa época, né? Eu comprei o Alundra 1, só que eu joguei o Alundra 2. E eu demorei muito pra perceber que foi o jogo errado. Eu acho que é exatamente o contrário, cara. Quando a gente tinha pouco jogo, a gente não podia se dar o prazer de falar, ah, esse jogo é bom, eu vou jogar ele, esse jogo é ruim, não vou jogar. A gente jogava isso que a gente tinha. Eu lembro que eu tinha uma fita fala. Tu não falava, esse jogo é bom e eu posso jogar ele. Fala, esse é o meu jogo e eu tenho que jogá-lo. Eu tenho que jogá-lo. Eu tinha uma fita de Super Punch-Out pra NES que não tinha memória. Era uma fita pirata que foi pirateada praticamente. Então o que acontecia? Você completava o primeiro circuito e aí você ia pro segundo. Só que como não tinha memória, ele não conseguia gravar que você passou o primeiro circuito. Então não travava o segundo. Então eu passei minha infância inteira jogando com os mesmos 4 personagens. Então, pra deixar isso mais divertido, eu tinha um caderninho que eu deixava do lado do Super NES, onde eu anotava o tempo que eu levava. Eu fazia tipo uma espécie de time attack contra mim mesmo. E aí, tipo, eu completava, eu batia o horário, tipo assim, eu riscava e tal, completava assim, 2 minutos, não sei o que e tal, dia tal e tal. Que era o único jeito que eu. Era o jeito que eu tinha pra me divertir com aquela fita, porque era a fita que. Inovação, né, cara? Inovação nasce nesse tipo de coisa. E sabe o que é isso, Arara? Sinativa emergente, Arara! Quando eu penso em narrativa, eu penso em Ludobar. Hoje, sei lá, quando surgiu esse boom das fitas piratas de PlayStation, ou no meu caso dos emuladores, porque eu nunca tinha um PlayStation 1 nem nada, mas eu tive emuladores de NES, Super NES e CDs com 600 ROMs e tal, é que eu podia falar assim, esse jogo é uma merda, não vou jogar, vou jogar outra coisa. E aí a gente começa a ficar um pouco mais crítico sobre os jogos, sobre o que era bom, o que não era, o que eu gostava, assim, e aí que foi crescendo o nosso gosto, na verdade. Eu concordo plenamente com você. Jogos no Nintendo 64 que eu joguei, que eu me diverti, eram horrorosos. Outro dia, eu acho que eu tava falando com o Bluff. Eu cheguei e falei, cara, eu joguei um jogo do Nintendo 64 que era um lixo. Era Camelon Twist. Aí ele falou, moleque, esse jogo era muito maneiro. Aí, o Bluff não teve 64, ele tava trollando você, cara. Então foi você que me falou, alguém me falou, tipo assim, esse jogo é muito maneiro. E assim, quando eu joguei, eu era um pré-adolescente, eu achei muito maneiro. Hoje em dia, cara, dá o link aí no post, gameplay do Camelon Twist. Eita, joguinho merda. Aquela merda. E é o tipo de coisa que no PlayStation eu não ia dar 15 minutos pra esse jogo. Eu ia jogar ele, ia ter pago R$10, né? Ia falar, Ou então ainda mandava a manobra do Malandrops, né? Tentava trocar. Chegava lá no Camelon Fox. Teoria da puta cara essa daí, mano. Pô, não tá faltando tanto jogo. Teve tanto jogo até bom pra caralho no PlayStation que eu nem cheguei a terminar. O Breath of Fire 3, eu lembro que eu só vi o final porque meu primo foi passar férias lá em casa. Ele tava mais pro final do jogo, assim, tava mais ou menos a parte que eu tava. Falei, ah, não vou jogar não, vou esperar o Rodrigo terminar aí e jogar. Saga Frontier eu não terminei nunca. Tem uma porrada de jogo bom pra caralho que ficou pra trás aí, porque tinha tanta coisa pra jogar. É foda essa... Assim, PlayStation 1 tinha muito jogo. Tinha muito jogo ruim, mas tinha muito jogo bom também. Era o que mais tinha jogo bom. 64 é uma merda. Foi aí que começou essa... É um cocô. Foi aí que começou essa ideia aí de dinheiro querer achar que dá pra jogar todos os jogos do mundo, que tinha todos, assim, aí fica esse pensamento aí de fudido que a gente tem até hoje. Mas não é uma coisa que te incomoda um pouco? Às vezes você não para lá pra pensar e fala, pô, tem tanto jogo maneiro aí, ainda mais com um cenário independente e a galera fazendo pra ver mais coisa. Você pensa, tem tanto jogo maneiro na internet, tanto jogo, que eu posso não conhecer o meu jogo preferido. Sim, isso é foda. Eu então, eu vou te falar uma outra coisa, então. Tem tanta mulher gostosa que eu posso encontrar o amor da minha vida. Um forte argumento. Porra, é o argumento, assim, jogo virou supérfluo perto disso agora. É verdade. Tudo bem. Ele é aquela clássica dúvida, né? Pra quem tá namorando. Será que você encontrou o amor da sua vida? Ah, ou ele está andando por aí? Não, mas eu acredito também na teoria do poliamor. Então, vocês estão namorando, vocês estão tranquilos, estão bem, mas eu acredito na teoria do poliamor e que não existe uma pessoa só pra cada outra pessoa, mas isso não importa. Até porque, se você for parar pra pensar com raciocínio lógico, o mais provável é que a mulher da sua vida esteja agora no interior da China, esperando você. Então, deixa essa porra de amor da vida pra lá. Pô, tá aí. Tô aqui pensando no que o Lápis falou, tentando juntar as duas teorias. Será que o excesso de mulher bonita é culpa da pirataria, cara? Caralho. Não. Ó, Ariadne é pirataria zoada, moleque. De baixo escalão, escrito com pilô, moleque. Mídia prata, ela. Pior, cara. Ela é mídia prata e colaram uma película preta por cima pra você achar que é original. Aí, Musashi, que eu achei que era original, moleque. Era pirata. Pô, Musashi. Nunca terminei Musashi. Muito bom esse jogo. Mas Musashi é um jogo que eu jamais jogaria se o meu PlayStation não fosse desbloqueado. E você não quer descobrir ele, né? Eu descobri muito assim, tipo, ah, quero comprar qualquer merda. A mesma coisa que você fazia indo na locadora alugar um jogo, você ia pro centro comprar um jogo, pirata. Então, Eu ia pro Camelódromo, aqui perto de casa. É, o Camelódromo, é. Aqui perto de casa era mais caro que no centro, aí eu ia pro centro, porque lotes. Aí, você acabava conhecendo muita coisa, e isso foi, tipo, essencial pra hoje em dia, como o Arara disse, a gente ter o nosso gosto definido. Hoje em dia você pode dizer, ah, eu gosto do gênero tal, porque quando você era adolescente, você jogou pra caralho aquela merda. Pode falar, por exemplo, Ninja Inimigo, eu não gosto muito de jogo de corrida. Eu já joguei Gran Turismo pra caralho. Joguei Diddy Kong Racing. Não, Diddy Kong Racing, o meu era original, por isso que eu joguei até sair o suquinho. Mas era aquele do... Não era... Crash Bandicoot. Era Crash Bandicoot, exatamente. Crash Bandicoot Racing. Cara, ele tá choco chatinho. O Road Rash, eu achava que era irado, era uma merda. É foda. É o do Nintendo C4, né? Não, o 3D é maneiro. PC mesmo. De fato, essa geração de PlayStation aí, Sega Saturno também pra quem teve, né? Foi bastante importante aqui no Brasil pra você hoje ter gente comprando videogame original, né? Porque eram pessoas que foram expostas ao videogame, à cultura do videogame, e agora, com 25 a 30 anos, têm poder de compra. E podem comprar e podem optar por não piratear. E eu penso de outra forma. Eu penso que a pirataria, hoje em dia, alavanca a vontade que as pessoas têm de ter um preço acessível dos jogos aqui no Brasil. Isso já é um pensamento mais elitista, né? Não é um pensamento tão amplo assim. Tem muita gente que até hoje ainda não enxerga muito além desse aspecto. Eu tenho amigos que quando a gente tinha 13 anos e hoje que tem quase 30, os caras estão comprando Xbox aí pirateando tudo, né? E achando mas isso vai ter em qualquer lugar do mundo. Isso sim. Vai, mas aqui a gente tem uma possibilidade maior de ter esse pensamento pelo efeito Tostines da precificação e etc. Que é um negócio... Para de rir aí, porra. Como é que é o efeito Tostines? Explica, por favor. Lá. O efeito Tostines é uma coisa muito simples e vem de uma propaganda dos anos 90 de um biscoito chamado Tostines. Que não, Tostines é a marca do biscoito lá. Não, Tostines era um biscoito. Era o nome também, eu acho. Era clássico. Que hoje, do jeito que na época não é, o passatempo ainda não era passatempo, era Divertidos e não era da Nestlé, era da São Luís, existia o Tostines, que se vendia da seguinte forma. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Isso era uma piadinha sobre o quanto o Tostines era mais crocante do que todos os outros biscoitos. Hoje o Tostines é uma linha de biscoitos, tem creme cracker, tem aquele biscoito estilo tortinha, tem biscoito recheado, tem wafer, mas na época ele era um jabá, que eu não lembro mais jabá. É, Tostines está aí até hoje, é da Nestlé. Compre Tostines, né? Compre! Compre Tostines e compre batom, e me dê minha calói, tá? O Tostines é isso, e esse é o efeito Tostines. E... Não, mas como é o efeito Tostines dos jogos? O efeito Tostines nos jogos é assim, é, depois da Segunda Guerra Mundial, assim como a maioria dos países subdesenvolvidos, o Brasil teve que botar fortes, né, incentivos à sua indústria interna, e você tem que tentar barrar a importação para você fazer a sua indústria interna crescer. Como o Brasil fazia isso? Com carro, etc, blá, blá, blá. Chegou na época do Collor, começou a fazer isso com computador. O pessoal vai lembrar que na época do Collor, na verdade não vai lembrar porque a maioria do pessoal é novo ou não é tão inteligente e estudado quanto eu. Mas na época do Collor, os computadores, os importados eram muito caros, porque você tinha um forte incentivo à produção interna, né, brasileira, de computador em Manaus. Então os computadores brasileiros eram bem mais baratos. E o pessoal comprava esse computador brasileiro. É, o Cobra, exatamente. A Cobra que depois fez arma, ou fazia armas, enfim, não lembro. Mas houve isso, e houve toda essa coisa com software, etc. E depois, com o tempo, o videogame também foi começando a ter esse tipo de coisa, né? Porque Gradiente, Tectoy, blá blá blá, foram dando uma apertada no governo. E até que você chega no cenário de hoje em dia em que importar coisa no Brasil ainda é muito caro pra quase tudo, né? E agora voltou a ser carro, por exemplo, aumentou a importação. Então a gente tem muita essa cultura muito forte, sapato, etc. Então o efeito Tostines aqui é o seguinte: a gente pirateia porque é muito caro, mas fica muito caro porque ninguém compra. Então é por isso que você vai no cinema e em vez de pagar 10 reais, você paga 30, porque ninguém vai no cinema. Não, na verdade, os cinemas são cheios. A gente paga 30 porque... Os cinemas estão cheios fim de semana, dia de semana não. Não, mas a gente paga 30 porque vai gente de 50 anos, estudante. Eu faço engenharia... Não, mas é uma forma de pirataria. Pivô, tá diferente. O cinema custa 30 porque o número de lugares é limitado e as pessoas estão dispostas a pagar. Funciona assim. O caso da pirataria, que nem você falou. Só que tem um problema maior. Se a gente chegar, por exemplo, os videogames, do ponto de vista, digamos assim, de áreas de entretenimento, né? Então nós temos os filmes, as músicas, os livros, etc e tal. Quando você quer assistir um filme, você pode assistir no cinema quando sai, você pode alugar depois, ou você pode acabar conhecendo filmes de graça pela TV pública. Quando você quer ouvir uma música, você pode comprar o CD e ficar antenado nas novas notícias, ou você pode ouvir alguma coisa no rádio que te interesse. Então, alguma você coisa quer... Não, né? Tem 6 músicas no rádio, né? É, mas você entendeu. Britney Spears, Lady Gaga e Rihanna. Você pode ouvir o rádio e descobrir que você não gosta disso. Sim. E daí, então, procura outra coisa. Livros, a mesma coisa. Você pode comprar o livro e ficar antenado nos novos lançamentos, ou você pode ir numa biblioteca e pegar alguma coisa de graça. Então, pra todas as áreas de entretenimento, você sempre teve alguma opção gratuita pra te introduzir nesse entretenimento. Então, e por muito tempo, os videogames não tiveram isso. A gente não teve nenhum meio de conhecer toda a história dos videogames de graça. A gente sempre teve que pagar uma taxa, nem que fosse pra comprar o jogo ou pra alugar. Uhum. E alugar era uma coisa bem difícil, porque era um negócio mais limitado e tudo mais, né? A gente não tinha uma biblioteca pública de videogames. A acessibilidade mais simples de jogo eletrônico no Brasil, nos anos 90, pelo menos, eram fliperamas, né? Que você pagava 20, 30 centavos e ia lá e jogava, sei lá, até você perder, né? Inclusive, fliperama é bem meritocrático, né? Você joga o quanto você for bom até o limite do jogo. Seria o papel social da casa do amigo rico, né? Mas o... Não, verdade. E eu acho que, na verdade, essa função de experimentação, né? Não sei se vou falar besteira, mas pra mim começou a partir do momento que surgiram os jogos de computador em CD e os videogames de CD, no caso, pegando o exemplo do PS1, que vinha com um CD de demo que vinha junto do videogame. Então ele permitia essa experimentação sem você precisar comprar. Foi o único CD original que eu tive de PlayStation. Que é todo mundo, ninguém tem outro CD. Não, e quando eu... Não, um amigo... Não, tem um amigo meu que é um amigo meu que é desenhista, profissional até, ele tinha um jogo de PlayStation, que tá aqui em casa, inclusive, que é o Street Fighter EX. Chegou logo original, cara. Logo original. É, enfim, na época era o que deu, né? Foi o que deu pro dia, né? O pai dele comprou esse. Que, aliás, é um dos poucos caras que eu conheço, que eu conheci por muito tempo, que teve Xbox original, sempre, não piratinho nem nada. Ah, viu? Tem um problema no fliperama, porque os jogos do fliperama são fundamentalmente diferentes da maioria dos jogos que tem em videogame. Você não vai encontrar um RPG no fliperama, você não vai encontrar certos tipos de jogos, você não vai encontrar um jogo com uma narrativa muito avançada em um fliperama. Você vai encontrar jogos que são feitos pra você gastar dinheiro neles. Arcade é um jogo de rotatividade. Sim. E os jogos... 2-0 é outro. Os jogos pra você jogar em casa, eles são feitos pra você dedicar um tempo, pra você apreciar. Tanto é que muitos portes de arcade, eles são bem mais fáceis nos videogames do que... Pô, é Tartarugas Ninja, Turtles in Time. Tu vai jogar aquela aquela porra no arcade, tu vai sair de lá sequelado. Fica uma porra difícil pra caralho. Vai sair de lá com a seguinte frase quando na sua cabeça: Big Apple, 3 a.m. Sunset Riders no fliperama, por mais que dessem pra quatro pessoas, eram quatro pessoas que saíam dali tremendo, cara. Enlouquecedor, cara. Caraca, eu ficava muito tenso. Eu tinha que tomar um calmante. Bom, cara. E isso quando os donos do fliperama não eram sacanas e mexiam nas configurações básicas e colocava tudo no nível máximo de dificuldade. Especial jogos da The King of Fighters. Jogos da SNK, tem 8 níveis de dificuldade, todo mundo colocava nível 8, fácil. Eu joguei muito Samurai Shodown 4 no nível 8, e é um dos meus jogos favoritos. Acho que é o único que eu sei, tipo, jogar bem. Eu gastei muito dinheiro jogando aquela merda no nível 8. Com investimento! Investimento, cara. Consigo ler os movimentos da Haomaru perfeitamente. Pirataria rolava no arcade também. Tinha muito jogo falsetaço na pizzaria que eu jogava às vezes. Street Fighter de rodoviária, cara. Mas Chase's Closed. 2000 Hadoukens. Cara, o Ryu dando Hadouken no ar e era um Hadouken triplo que girava, meu irmão. Todo personagem do Street Fighter era o Shang Tsung, que podia virar qualquer um. Mas não era tipo o Ryu virando o Dalsin. Era o Ryu que virava o Dalsin azul. O verdadeiro Macumba, mulher. Isso me lembra Mugen, cara. O Zangief. Que soltava Hadouken pelo joelho. Mas você entrou com o Mugen num aspecto interessante, Mestre Splinter. Uma das coisas que nessa mesma época do PlayStation começaram a fazer muito sucesso foram os emuladores. Emulador de Super Nintendo, forte. Emulador de Mega Drive fez bastante também. Emulador de Game Boy por causa de Pokémon. A primeira vez que eu joguei Pokémon foi no emulador. Aí depois que eu joguei Pokémon no Game Boy dos outros. Eu peguei emprestado o Game Boy Color de um amigo meu, mas eu tinha fita. Eu zerei na fita que eu tinha. Ok. O emulador, ele teve um papel muito interessante porque a gente voltou uma geração atrás pra conhecer coisas que a gente jamais conheceria se a gente tivesse vivido somente o Super Nintendo da nossa época no Brasil. Sabia que você acabou de falar errado. Você falou voltar uma geração atrás. Se você voltou... Ah, não! É o mesmo princípio daquela parada. Foi, cara. Eu nunca tive NES, então eu nunca perdi... Nunca joguei vários clássicos no videogame original. Mas quando eu descobri o emulador, eu lembro que foi no verão de 2003 que eu falei assim: neste verão eu vou completar os 6 Mega Man de NES, custe o que custar, em uma semana. Em uma semana. Eu completei um por semana. Saí tipo dessa semana meio sequelado. Você chegava na rua, pulava fazendo assim, que nem Mega Man. Pulava de braço aberto. Eu via coletáveis em todos os lugares, era bem bizarro. Mas eu conheci muita coisa graças a isso. Eu joguei Final Fantasy V, 6, tudo de Super NES, todas essas coisas foi graças ao emulador. Não, RPG. Eu joguei em emulador. Eu não joguei Chrono Trigger. Joguei com pouquíssimo Chrono Trigger no Super Nintendo. Joguei. O primeiro jogo de RPG que eu joguei, que foi no Super Nintendo, foi Super Mario RPG. Esse eu joguei. Eu achei muito bom. E por causa disso, eu voltei depois nos emuladores e testei. Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6, Chrono Trigger. Mas Chrono era muito difícil de alugar na época também. Era uma fita rara, não só pra alugar, mas pra você... Sempre que eu via no verso lá da Sound Games, eu pensava, porra, 120 reais eu podia comprar, fica, mas é muito dinheiro. E aí... Pô, você uma tá coisa falando... interessante em... Fala. Você tá falando de emulador e tal, eu acho bacana você poder ter todos os jogos e tudo mais, mas eu não sei, cara, eu não consigo jogar sério no emulador, eu tenho essa parada, eu sou muito materialista, eu preciso do videogame mesmo, preciso ter a sensação completa. Por mais que você consiga botar lá o controle USB original do videogame e tal, liga na TV, faz qualquer coisa, joga emulador, mas eu não sei, cara, eu acho que eu preciso ter a fita ali colocada no videogame, no caso do Super Nintendo, do Nintendinho. Eu não consigo levar muito a sério o emulador como eu levaria um console. Mas é por isso que o emulador é um emulador. Ele emula a experiência. Mas se você quer ter a experiência completa, você tem que ter o videogame. Ah, sim, porra. O direito a ficar reencaixando a fita 300 vezes, assocando. Faz parte, velho. Faz parte do desafio. O que é uma fita de Super Nintendo entrar com dois cliques. Vai se fuder, né? Sabe o que eu fiz pra enfrentar meu preconceito com o emulador? Mesma parada que tu tá falando aí, eu comecei a pensar nos males que a fita traz com o tempo. Hoje, a gente pega nossos videogames velhos, é save que se perde, é fita que um dia tá funcionando, no dia seguinte não tá funcionando mais. Aí eu falei, cara, será que eu quero passar por esse estresse? Já acabou, já passei a idade de passar de passar da... Mas essa é a magia, cara. Sim. Essa é a magia. Cara, eu vou... Essa é a magia. Eu vou desabafar pra vocês aqui. Essa é a magia. Vocês são muito meus amigos, então eu vou falar pra vocês uma coisa que me deixou muito bolado. Você não é gay, cara. Como vocês sabem, eu era um jogador hardcore de GoldenEye. Eu jogava que nem um filho da puta esse jogo. Eu peguei todos os cheats, peguei 008, essa merda toda. E isso me rendeu horas e horas e horas. E eu tinha o meu save como troféu absoluto. Adivinha? Nem precisa. Eu fui botar o cartucho lá. Cadê? Cadê meu save? Cadê qualquer save? Cadê o save do meu vizinho? Porra, não tem nada lá, cara. Porra, essas baterias de relógio que eles botam na porra da fita pra gravar, acaba, fode tudo, cara. Eu tive essa experiência com o Perfect Dark. Eu tinha uma porrada de coisa lá, uma porrada de arma extra, os cheats todos feitos e tudo mais. Porra, cara, eu me fudi também, apagou tudo. Mas aí, não, tudo bem, eu entendo. Isso aí é Alzheimer-fobia também, do mesmo jeito, cara. Todos os momentos que você passou com 007, seu troféu, isso é seu, cara. É que nem quando você terminou com a mulher, maluco. Assim, você terminou com a mulher, mas todos os abraços, toda pegar na mão, um beijinho, isso é seu pra sempre. Isso aí ninguém vai te tirar de você, cara. Sim, é, mas você tem o bragging rights, no seu coração. Né, exatamente. Então, você tem o bragging rights, também tem a sua condição, cara. Você uma coisa é você comer uma mulher... Uma coisa é você comer uma mulher extremamente gostosa e aquilo você nunca vai esquecer. Você vai bater punheta várias noites pensando naquilo. Outra coisa é você comer uma mulher muito gostosa e ter um vídeo pra mostrar pra galera. Falar, olha lá, mulher! Eu faço diferente. É por isso que eu vou pro motel de táxi. Porque o taxista é o primeiro cara. Fala, ó, você viu, hein? Você viu, hein? Quer dizer, quando você faz depois, quando você... Não, peraí. É depois quando você precisa levar os seus amigos bêbados pra casa, depois saindo da boate, você liga pra esse mesmo taxista, vai com esse taxista brother, fala, e aí, Juarez? Aquela última vez que eu vim contigo, ele, porra, esse cara aqui, ó, levei ele lá no Niemeyer ali com uma porra, a mulher tinha uma coxa, rapaz. Não, sabe o que pode... Tem que pariu, hein? Tá merda, isso, bom. Você vai entrar com um amigo seu bêbado no táxi e o taxista vai falar, caralho, Lápis, hoje tá bem. Hoje tá bem. Caralho, moleque, lá deu a ideia da minha vida, pariu. Mano. Eu vou virar taxista de motel, brother. Eu vou andar com uma Polaroid no meu carro, tá ligado? Eu vou, porra, moleque, 50 conto na minha mão essa foto aqui. Vai já, mano. Caraca, você transforma o banco de trás, tipo, numa cabinezinha de foto, tá ligado? O cara pode escolher o fundo e tudo. Quer o quê? Fundo de coqueiro? Olha aí, mano. Então o que o Lapo tá dizendo é que depois que você comeu a mulher, você pronto, conquistou a buceta pra sempre. Pô, leva consigo, né? Leva contigo, pra vida toda. Aquela foda é pra você, é sua. Não, tô falando o ato. A foda é sua pro resto da vida. Na memória. Vai levar. É, tá na memória. Tá na memória, tipo a ex-kid. O problema é que o save do ninja inimigo do GoldenEye também tá lá na memória. Pois é. E a memória dele é uma merda, né, cara? O problema são os amigos filha da puta que não acreditam na sua memória, né? Que é o problema. É por isso que eu não bebo. Quero aproveitar tudo que a gente falou pra perguntar pra você, Ilapis. Hoje em dia, a pirataria faz falta pra você? Eu estou assumindo assim, no mundo dos jogos, você como um cara que não usa essa droga. Eu não uso mais essa droga. A última pessoa que pirateou o jogo aqui em casa foi a minha irmã. Tem mais ou menos uma hora, ela tá jogando o Endando DS dela e ela tem um flashcard. Então ela tá consumindo pirataria, eu a repreendi por isso. Eu disse a ela que é muito feio, mandei ela desligar o videogame e ler o gibi da Mônica que chegou hoje. Mas ela tá jogando ainda, então não adiantou muita coisa. Mas... mas assim, não faz falta, porque primeiro porque o meu perfil de consumo mudou. Então, eu cheguei a ficar muito tempo sem videogame, eu fiquei 6 anos sem videogame, entre 2000 e 2006, entre o PlayStation quebrar e eu comprar um DS, que foi o último negócio que eu pirateei também, o DS e o PSP. E há 2 anos eu comprei o PlayStation, os PlayStation 3. E aí, realmente, o PlayStation 3 não existia pirataria pra ele há pouco tempo. E também não vale a pena, porque assim, eu tenho de 15 a 20 jogos pra ele, eu não sei exatamente. E teve jogo que eu nunca joguei, jogo que tá lacrado aqui, eu tô vendo, O Enslaved tá lacrado até hoje. Comprei ano passado, em janeiro. Então não faz falta. Realmente pra mim não faz falta. Agora, eu acredito que pra algumas pessoas possa fazer falta. Por perfil de consumo, por exemplo, tem um amigo meu que tem um Xbox e ele não ganha um centavo. Então, se ele não for piratear, ele não vai jogar. E se ele não jogar, ele pode cair no mundo do crime. Então eu prefiro que ele pirateie. Não, olha, eu vou te dar um exemplo do que eu acho que a pirataria ajudou. Tinha um jogo independente que eu tô enchendo o saco pra um monte de gente jogar, que é o To The Moon. E eu tinha uma amiga minha que eu queria muito que ela jogasse. Aí eu falei, cara, eu vou botar esse jogo no seu computador, tu vai zerar. Se tu achar que esse jogo vale a grana depois que tu zerar, tu vai lá e compra. Ela jogou, zerou, me ligou e falou, comprei. Tá, tudo bem, não. Isso aí existe até hoje com o nosso computador, né? O cara baixa o jogo pra computador, depois quem compra. Quem é que não assistiu Tropa de Elite 1 Pirata e foi no cinema assistir na estreia? Eu não fui na estreia. No começo. O 1? Não, fui no cinema porra nenhuma, cara. Não, o 1, o que o Mestre Splinter... Mas eu comprei o Blu-ray americano. O que o Mestre Splinter tá falando é que o Tropa de Elite 1 foi uma pirataria louca, freada, todo mundo viu. O Tropa de Elite 1 é case de estudos de pirataria, de efeitos de pirataria em NBA hoje em dia, até. Por sucesso do 2. Exatamente. O sucesso do 2 não também, seria tão também. Grande se não fosse pirataria. Sim. Sucesso do próprio 1, cara. Do próprio 1, exatamente. Sucesso do próprio 1, né? Ele é case de... Ele realmente é case acadêmico de NBA hoje, de estudo de distribuição digital e de compartilhamento de arquivo, de pirataria, de um par de coisa. Eu fiquei sabendo... E não é só no Brasil, não. É case internacional, inclusive, perdão. Eu fiquei sabendo do Tropa de Elite, tipo... Um fim de semana eu fui, tipo, comprar uns componentes na Santa Efigênia. E aí, tipo, o dono da loja tava assistindo um filme lá sobre polícia. Falei assim, que filme é esse? Ah, Tropa de Elite e tal, não saiu ainda, mas muito bom e tal, não sei o quê. Tô vendendo cópia aqui. Eu falei assim, não, eu não quero. Aí, tipo, eu fui pro colégio e tal, e todos os meus amigos falando, porra, saiu um filme do caralho e tal, não sei o quê. Que filme é esse? Tropa de Elite e tal. Eu falei assim, porra, cara, que legal, né? E aí? Não saiu ainda no cinema. Vazou uma cópia na internet, mas o filme é do caralho. Eu falei assim, porra, o filme deve ser bom. Aí saiu no cinema, todo mundo falando que era bom pra caramba mesmo. Fui assistir com os meus amigos. Eu falei assim, porra, realmente, falou bem. Então, não só pela pirataria, mas pela propaganda gratuita que todo mundo fez. É. Exato. Sim, hoje em dia, tem gente que deixa vazar, de fato, né? Não só o filme, como qualquer outro produto, música e tudo mais, pra dar essa audiência espontânea do público. Wolverine foi assim, vazou uma cópia sem efeito especial quase nenhum, né? Pra ver se nego fazer o approval lá. Essa coisa de pirataria em filme também, né? Pirataria digital já tá tão arraigada na nossa cultura que ano retrasado, não lembro mais que ano foi que se deu o Tropa de Elite 2. A gente foi no cinema ver, eu fui com o pessoal da faculdade. A gente foi no dia da estreia, né? Se não me engano, foi 20 de agosto, enfim, uma porra assim. Mas sexta-feira, beleza. Aí foi, comeu num restaurante, pizza, sei lá o que foi. Aí eu tô voltando pra casa, aqui na esquina de casa, de noite ficam uns camelôs, né? Aquela calçada é grande, assim, tem um calçadão logo do lado. Então os caras, porra, ocupam a porra toda ali. Tá, aí eu tô chegando, desci do ônibus, blá blá blá. Eu tô vendo que tem dois PMs parados assim, olhando pra televisão do camelô, né? Como se já não bastasse o PM tá vendo filme pirateado, foda. Eu tô chegando perto, era a porra do Tropa de Elite 2, no dia da estreia. Tá lá dois PMs vendo a porra do filme, falando, porra, tá bom pra caralho mesmo, né? Aí, ô Juarez, quando é que... Faz o preço camarada pra mim aí, Juarez. Quando é que tu vai? Faz duas cópias pra mim aí. Pra mim é pro Linhares aqui. Ah, vocês, porra, R$5 cada um aí. Leva 3 por 10 aí. Leva 3 por 10 aí, parceiro. Leva aí. E o cara aí, o policial comprou pro dia da estreia. O teu motorista de táxi, ele vende TV pirata também na banca? Não, mas o motorista do ônibus que eu pego pra FRJ, o Mauri, que é um velhinho já. Não, Juarez é só quando eu não sei o nome. O Mauri, ele tem um cara que de vez em quando pega um ônibus, ele pega um ônibus só pra ir do ponto final até o último ponto antes de entrar na linha vermelha, né, que é uma via expressa aqui do Rio de Janeiro. Aí esse cara, ele vende, CD, vende DVD de filme. Aí ele chega assim, não, Mauri, eu arrumei aquele que você queria lá, é o Django. Tu não queria o Django? Queria, porra, Django é muito bom, Faroeste, Bang Bang é muito bom. Pô, arrumei o Django, vou trazer pra você o Django e vou trazer aquele do Clint Eastwood, do John Wayne também, que você queria. Você vai levar, Mauri? Vou, porra, não. Se você tiver de Bang Bang lá, pode trazer pra mim que eu levo, que esse filme é muito ruim de encontrar hoje em dia e eu quero ver, eu quero mostrar pro meu neto. Então essa porra tá presente em toda... E o mais engraçado, eu fui numa empresa aí, ter uma reunião uma vez com outro amigo meu, uma empresa que a gente trabalha aí, uma empresa estatal. E os caras contando que lá nessa empresa estatal, do ramo petroquímico, mas eu não vou falar que empresa passa um cara com uma caixa de papelão, com um monte de DVD, assim, pirata, e o pessoal compra o lote de DVD e eles ficam assistindo entre eles, assim, trocam. E, porra, é uma empresa onde os caras só entram por concurso, ganham 13º, 14º, 15º e participação de lucro, e o salário dos caras é R$7.000 por mês, sacou? E o cara tá comprando filme pirata. Então essa porra é cultural, não é... passou do ponto de ser ou falta de vergonha ou questão de nego não ter dinheiro pra comprar. Chegou a questão de. É questão do cara falar, porra, foda-se. Se você fizer essa merda, vou continuar fazendo. Existem alguns casos em que eu acho que é vantajoso a pirataria, como por exemplo no caso da música. Eu acho muito curioso o fenômeno que é você ter acesso a qualquer música na internet, porque é um arquivo muito pequeno, muito fácil de você baixar. Hoje em dia, qualquer porra de pendrive você bota, liga no carro, no MP3, no iPod, em qualquer merda, e escuta. Então, e música é aquele negócio, aquele snack, né? Você pode ouvir uma porrada de música. Então você acaba conhecendo muita música diferente, muita banda, muita coisa que você jamais conheceria se não fosse a internet. O resultado é óbvio. Você nunca teve shows tão lotados que esgotassem bilheteria tão rapidamente. Que você tem bandas que vêm pro Brasil, por exemplo, que papo de 10 anos o nego nem sabia que a banda existia. A banda tem tipo 20 anos, sabe? E hoje vem aqui. Tem o caso oposto. Tem o caso oposto que eu acho que é o mais crítico ainda. Bandas que existem há 4, 5 anos e já fazem sucesso absurdo aqui. Aquela banda de. Porra, não sei o que lá. Arctic Monkeys. A banda tem 5 anos aí, sei lá. E os caras fazem sucesso absurdo. Eles foram um dos primeiros, assim, desse cenário de rock independente, alternativas, assim, a entrar na internet e se criarem por lá também. Então, e hoje aqui no Brasil você tem a Trama, né? Que vende tudo, que não vende porra nenhuma, que bota tudo pra baixar. É uma gravadora, mas é uma gravadora que é uma gravadora de agente, né? Ela agencia os artistas, né, em vez de ficar vendendo música. É tudo. É muito diferente o modelo de negócios que o mercado de música tem que adotar a partir de agora. As gravadoras ficaram malucas com a MP3, desde o Napster até hoje. É uma dor de cabeça fodida. Elas não têm a mesma. Se bem que eu li em algum lugar que elas ainda lucram como nunca por causa do acesso que as pessoas têm. Por causa do iTunes e por causa tem duas frentes principais, né? DVD ainda se vende, Blu-ray, etc. As pessoas ainda vão em show. Então muitas dessas gravadoras agenciam seus artistas. Outro aspecto é vídeo na internet, né? Tem a Vevo, né? Vivo, sei lá como é que nego. Eu não falo Vivo porque penso em telefone. A Vevo, que é a empresa aí que tem todos os artistas hoje em dia no YouTube. Tem lá, fulano de tal Vevo, é o nome do canal. Que essa Vevo aí tá agenciando até o Queen é da Vevo hoje em dia. Então eles é que cuidam na parte de multimídia desses caras. E o iTunes é que, cara, porra, compra música a $1 ou compra um álbum a $10. $10 é o que um atendente do McDonald's ganha em 2 horas de trabalho nos Estados Unidos. Então, não é nada absurdo pra maioria das pessoas. Uma hora. Porra, o atendente do McDonald's tá ganhando $10 a hora? E aí? Cara, o salário mínimo na Califórnia é $8,50. O salário mínimo em 2006, o salário mínimo em Orlando era 7,6. Cara. É por isso que a caixa do Best Buy lá em Las Vegas, ano retrasado, a mulher tava saindo do trabalho 4h30 dirigindo uma porra de um Civic. E o Ninja Bigo com uma porra de um Fiesta usado do caralho. Valeu. O carro é um fudido mesmo. Fala, pô. É, o carro é fudido, porra, mas não é a culpa tua. Tem esse lance, né? Vocês bem colocaram das gravadoras e tudo mais. Mas eu acho que, por exemplo, o artista que não tá vinculado a nenhuma gravadora dessas grandes, ele dá mole nesse aspecto de tentar lutar tanto contra essa questão da pirataria. O que acontece? Esse é um exemplo aí de uma gravadora menor, a Trama, que tem diversas atividades online mesmo. Trama digital. A Trama digital. Mas o artista que ele não tem esse vínculo com grandes gravadoras, ele poderia muito bem ganhar dinheiro como um site mesmo. Ele disponibiliza as músicas ali mesmo no site dele e passa a ganhar através de propaganda. Ele coloca lá os banners e disponibiliza conteúdo extra pra prender essas pessoas através da página dele, e com isso ele tem um retorno que vai acabar sendo maior do que vendendo CD. Sem contar que os shows caras hoje em dia, geral fazem isso mesmo. Os shows nem precisa nem ser site, cara. Existem serviços específicos hoje em dia pra fazer isso. Existe o Bandcamp, que é uma loja de música onde você pode ouvir qualquer música ou comprar separadamente ou comprar o álbum inteiro. Groove Shark. O Groove Shark você pode ouvir toda vez que você ouve. Tem o Spotify, que também é da mesma maneira. Toda vez que você ouve uma música no Spotify, você tá pagando o cara como se fosse propaganda e tal. E existem várias maneiras para um cara independente ganhar algum dinheiro, assim. O Bandcamp, pelo que eu ouvi dizer, é o melhor, porque você tem mais flexibilidade e você ganha um dinheiro mais direto. Esses Spotify, assim, tal, geralmente você tem mais problemas. Tem o próprio iTunes, que o iTunes qualquer um pode, provando que tem o copyright da música, pode ir lá e publicar para vender e tal. Então, a verdade é que a internet está tirando a necessidade de termos distribuidoras e gravadoras, na verdade. E isso amedronta. Não. Isso amedronta muito. Não a nós, mas os donos do... só quem... Isso, os donos desse comércio. Sim. Amedronta só quem já tava nisso. Quem entrou depois tá cagando pra essa porra. Exatamente. Ah. É que nem os donos de locadora, por exemplo. Você tem o seu negócio que tá funcionando, que é uma locadora. Do nada, tá tudo mudando e o seu modelo de negócio está ultrapassado. Você não vai conseguir sustentar aquilo. O que você tem que fazer? Você tem que mudar. Exatamente. Eu acho que eles podiam fazer logo um skin da música aí, da porra toda. É, o iTunes faz mais ou menos isso, né? Isso é o próprio fundamento da indústria de cinema. A indústria de cinema existe hoje como ela existe, em Hollywood, o caralho, porque o Thomas Edison patenteou na Costa Leste a porra do cinematoscópio. Então eles não podiam usar essa merda. Eu só, porra, não posso fazer filme, ou então vou ter que pagar dinheiro pra caralho pra esse filho da puta. Faz o quê? Vamos pra Califórnia que lá não tem patente. Foram e fizeram. Olha, hoje em dia é o que as pessoas fazem. Exatamente isso. O que é engraçado é que essas mesmas pessoas que foram pra Hollywood pra fugir das patentes, pra copiar a ideia e fazer coisa que você pode... Que você não ia ter repressão da lei, hoje em dia elas estão brigando por direitos autorais na internet. É engraçado como o mundo dá volta, né? Sim, hoje em dia a MPA, nos relatórios delas anuais aí, ela bota aqui, ó, perdas de membros da MPA, né, que é a Movie Picture Association, com pirataria. Em download, eles perderam $2 bilhões. Também, eu queria saber como é que esse número é estimado, né? Eles estão afirmando perderam. Que cada pessoa que baixou deixou de comprar, né? Exatamente. Estimado. Esse é o erro. Esse é um erro muito forte, na minha opinião. O outro erro forte é que se não tivesse pirataria, as pessoas comprariam da mesma maneira. Exato, também não. Exato, também não é assim que funciona. Se não tivesse pirataria, não ia ter metade da divulgação do material. Ia ter um décimo. Com certeza. E outra coisa também é que as comparações que eles fazem são assim, nos Estados Unidos é tanto, no resto do mundo é tanto. Enquanto, né, aqui, por exemplo, ó, download, $2 bilhões, $447 milhões nos Estados Unidos, $1 bilhão e 800 no resto do mundo. Bootleg, $2 bilhões e 400, então mais que download ainda, né? É, 335 nos Estados Unidos e $2 bilhões fora. Bootleg é o que é, cópias, mais coisa. Por exemplo, Só que aí, quando você tenta destrinchar esse negócio, você vê que, né, tem pontos em que o negócio é muito mais crítico do que outros. Por exemplo, eles têm aqui também no relatório deles, percentual de mercado potencial perdido devido à pirataria. O Brasil é o último que é discriminado aqui na lista deles, que é 22% do nosso mercado, segundo eles, está prejudicado, né, em função de pirataria. A Índia tem 29%, aí vem um monte de país assim, Espanha, Rússia, tem alto. Mas assim, a Rússia está em segundo com 81% do mercado. Né? E aí vem, em primeiro lugar, obviamente, está a China, 93%. Você perder 93% de mercado chinês de pasta de dente é uma perda do caralho, já. Então, não é foda. Tá, a Rússia ela tem um problema crônico com pirataria, né? Esse relatório, ele não é o único que fala. Agora, isso inclusive jogos, né? Jogos também é uma pirataria fodida lá na Rússia. Só que tem um problema. O Gabe Newell, que é o dono da Valve e o cara que tá cuidando do Steam agora, ele falou assim, porra, quando a gente queria fazer uma loja na Rússia, né? Porque é um mercado que ninguém explora e tal. E quando eu falei isso, o pessoal falou assim, não, isso é loucura, né? Só tem pirata na Rússia, ninguém vai comprar. E hoje a Rússia é o maior mercado europeu. Maior mercado europeu de Steam. Porque não é que as pessoas... Exatamente, as pessoas não pirateiam porque elas querem, na maioria das partes das vezes. Porque os piratas dão um serviço melhor pra entregar o que elas querem. Então, se você faz um serviço bom pra ele... É o Tostines, cara. O cara foi investigar o Tostines lá e achou. Cada lugar que tem um foco de pirataria muito grande, tem um motivo por trás. A galera, quando a pirataria é muito grande, porque a gente tem uma linha normal de pirataria ao redor do mundo, né? Mas um país que faz muita pirataria tem algum problema lá. Por exemplo, o Brasil, altas taxas alfandegárias. Então você vai estudar e você vai, vamos botar a produção ali no Brasil, produção do Xbox, aí abaixa o preço, vende mais. Por muitos anos, o mercado brasileiro assustava os grandes internacionais pra botar aqui. A Sony não fabricou o PlayStation 2 aqui no Brasil por muito tempo, por causa da pirataria. Falava, não vale a pena. A Sony não fabrica PlayStation no Brasil ainda. O PlayStation 2 eu acho que ela fabrica, não? Ela chegou a fabricar um período curtíssimo de tempo, assim, mas ela não fabrica o atual, o PlayStation 3. Ela não... O 1 não fabricou o 2 um tempinho de nada e o 3 ainda não veio. Tá? A Sony geralmente sempre foi meio avessa com o Brasil. Assim. A Sony sempre foi meio avessa com pirataria, né? Inclusive ela foi uma das maiores apoiadoras à sopa, à pipa, e os Anonymous fizeram aquela genial, né? Mandaram um site HTML simples que tem links pra todos os produtos da Sony Entertainment. Tudo! Caraca. Assim, aquele tipo de coisa, né? Você apela contra quem apela com você, mas você também sempre dá um passo à frente, né? Então, alguém foi filho da puta com o outro e o outro é mais filho da puta ainda, né? É assim que avança. Tudo isso que eles quiseram, não quiseram mais que instalasse Linux na porra do PlayStation, né? Coisa tão idiota que deu o que deu. É a bola de neve. É. O Linux não faz mal a ninguém, cara. E nego vai... Essa... Mas esse negócio de cada cultura ter uma... Cada país ter uma cultura de pirataria diferente, etc. Tem um relatório da SSRC, que é Science Alguma Coisa Research, foda-se que eu não lembro o nome. Gostei. Aí, gostei muito. É. Foi o tempo suficiente pra eu abrir o PDF ver. Social Science Research Council. Prefiro Science Research, foda-se. Foi muito melhor isso. Foda-se é uma sigla também. SRS. É uma associação, acho, se não me engano, vinculada à Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos. Não tenho certeza não, mas acho que é isso. E que eles fizeram um relatório chamado, que a sigla é MPEE, né? Que é Media Piracy in Emerging Economies. Então eles fazem uma... Ele é organizado por um cara chamado Joe Caraganis e tem um capítulo sobre o Brasil, que foi feito pelo pessoal lá da Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio de Janeiro. E tem, assim, uma análise dessas culturas, desses países emergentes e como a pirataria se dá. Então fala de basicamente Brasil, México, Rússia, não tem capítulo da China, porque o governo lá embarga tudo, não consegue pesquisar, tem Bolívia e África do Sul, se não me engano são esses, e mais alguns, são 8 países, né, e tem toda essa cultura bastante interessante. Então o capítulo sobre o Brasil faz uma série de referências a outros relatórios também brasileiros, da FEComércio, da FIRJAN e da Fundação das Indústrias de São Paulo, e aí tem um dado interessante aqui, que é falando de percentual de pirataria no Brasil, em particular, coisa geral, né? É que é percentual da população brasileira que comprou produtos piratas no ano anterior, né? Anos anteriores. Esse relatório é de 2011, então vem de 2010 pra trás. Em 2006 era 42% da população, em 2010 48%, então tá subindo. Foi 42, 42, 47, 46, 48%. Foi uma espécie de ascendente. Então a pirataria vai subindo no Brasil ainda. A gente não chegou num platô pra gente começar a descer. Engraçado. A gente às vezes acha que a pirataria reduziu muito porque a gente é tipo uma classe social que cresceu em idade. A gente tinha 15 anos, a gente fazia pirataria. Hoje em dia a gente tem 25. A gente tá pagando os próprios jogos, mas ainda tem muita gente que tem os 15 anos, que tá na pirataria louca. E ainda tem gente de 25 anos como nós que não quer pagar pelo jogo também. O grosso da pirataria no Brasil hoje em dia, a pirataria digital, é filme e dentro de música, assim, é incrível, né? É o ramo evangélico, é o ramo gospel. É o que dá mais pirataria. Jura? É o que dá mais pirataria. Ou seja, ninguém tá pagando a porra do dízimo. Jesus pirata. Jesus pirata. Porra, esse navio afundar, foda-se, né? Ele anda na água, né? Ele anda sobre as águas, ele é foda. Caralho. Não precisa de rumo. Não precisa de rumo, né, cara? Porque ele pega um balde, assim, do mar e faz virar vinho. E todo mundo bebe. E o melhor é a peixada, moleque. É vinho pirata, esse vinho é água. Fica o peixe, é Jesus pirata, cara. Jesus pirata, cara. Tá aí. A maior contribuição do Baixo Feito Soco. Cara, pô, meu idiota. Devia ter falado dessa lá no Tanguinha, mas foda-se, perdeu. E lá nos Estados Unidos, em particular, com essa coisa de pirataria, eles estimam que o mercado de pirataria é de 600 bilhões. Que aqui no Brasil já perdemos 2 milhões de empregos, 30 bilhões de reais com taxa, com impostos, etc. Mas a gente perdeu e devido à pirataria. Claro que parte disso é em função desses empregos serem informais, etc. Mas tem uma perda social. Então, por mais que populariza, não sei o quê, mas você tem perdas sociais. E você perde o controle que o Estado tem e precisa ter sobre essas coisas até pra poder fazer investimento, então pra poder atacar problemas. Mas você perde em função de pirataria. Nos Estados Unidos é pior ainda, porque lá só de videogames são 8 bilhões por ano. E você perde 300 mil empregos por ano, segundo eles também, com esse negócio. 2 bilhões só em imposto. É muito dinheiro, então... Apesar dessas estatísticas serem levantadas com algumas coisas em falso, né? Como números de pessoas. Você não tem como saber, né? Toda estatística tem o seu percentual de erro, né? Para mais ou para menos. Existem modelos bons e ruins, cara. Esses daí são ruins. Existe, possivelmente. Eu... Mas são os que fulgam, né? São a ESA, a MPA, né? Sim. Uma coisa que eu percebo é que hoje em dia a gente tem uma quantidade incrivelmente inferior, pelo menos é o que parece pra mim. Você tem uma quantidade incrivelmente inferior de jogos do que você tinha na época do PlayStation 1, por exemplo, agora no PlayStation 3. Se eu quisesse levar o mesmo ritmo na pirataria de jogos que eu tinha no PlayStation 1, eu não vou conseguir. Primeiro que tem o tempo, né? O tempo já é uma coisa escrota, porque aqui, no meu armário aqui, os jogos que eu tenho, meus, que eu ainda não joguei, de start game, tem Far Cry 2, Fallout New Vegas, Enslaved, Assassin's Creed, Devil May Cry 4, Demon's Souls, Tomb Raider, Lost Planet 2 e L.A. Noire. Mas isso daí é porque você comprou demais e não jogou, né? Exato. É um consumista do caralho, né? Eu achei que eu ia conseguir jogar tudo isso. Eu juro que eu achei. E fora os jogos que eu joguei, porque tem bastante jogo aqui que eu joguei. Zerei. Bom. O número de jogos produzidos por ano continua crescendo, cara. Em 2003 foram 1.900. Em 2005 foram 2.100. É, agora tá nessa faixa aí também. Até tem umas variações pra mais ou pra menos, assim. Mas sai muito jogo ainda, cara. Porque no número de plataformas, hoje em dia, é um pouco menor. Então, talvez no bruto seja menor. Mas o número de plataformas hoje em dia é menor do que em outra época, por exemplo, né? Em começo dos anos 2000, você tinha GameCube, PlayStation 2 e uma caralha de plataformas aí. Xbox não contava, sério. O Xbox não contava. Por que não contava? Será que contava, cara? O Xbox sem ser o 360? Ah, sim. Por que não contava? Ah, pelo amor de Deus, o cara quis te dar de graça e tu não quis, pivô. Porra. Cara, eu não quis porque eu tinha um PlayStation 3. Por que eu ia querer um Xbox, cara? De graça? Fora que o cara é um filho da puta. Ele quebrou o coração da nossa amiga lá. Vai tomar no cu aquele viado. Devia ter pego o Xbox dele e tacado na cabeça dele. Mas enfim, fora isso, já tava velho. Não ia servir pra mim o Xbox, mas... podia ser pior, podia ter me oferecido um GameCube também. Mas é isso, assim, continuam sendo muitos jogos. E hoje em dia, como você tem um cenário independente cada vez mais forte, sai muito mais jogo. É que talvez a gente não tenha a divulgação seja diferente. Porque hoje em dia. Sim. Eu tava falando num console. Como tem, eu tava comprando, por exemplo, PlayStation 3 e PlayStation 1. A divulgação do PlayStation 1. É possível, bem possível. A divulgação do PlayStation 1 que a gente tinha era a divulgação do camelô. Então o camelô devia copiar tudo quanto era jogo porque ele não sabia o que vender. Ele podia estimar, assim, futebol deve vender mais. Mas esse Alundra aqui pode ser que alguém compre. A capa é bonitinha. Porra, Parasite Eve 2, mulher gostosinha na capa. Vai vender isso. Porra. Diabo. Diabo. O jogo aqui se chama Diabo. Diabo deve ser bom. Diabo. É. O cara que me vendeu Diabo. Diabo chamava Diabo, cara. Diabo. Tem Diabo na capa. Hoje em dia, por mais que você consiga divulgar melhor o seu jogo, hoje em dia você tem uma cultura de hype absurda. Se você for entrar num site da internet, você só vai ouvir falar de Modern Warfare, Battlefield, Uncharted, Gears of War, Skyrim. Skyrim e o jogo de luta do momento e algum RPG, sei lá, da Square ou da Enix. E RPG nem tanto hoje em dia. Mas é tipo. Hoje em dia nem tanto. Então hoje em dia tem uma cultura de hype muito maior do que tinha antes. Então acaba se mais fácil esconder jogo hoje em dia, né? O mercado qualquer coisa hoje em dia. Mas o mercado de jogos hoje em dia, ele tá muito mais cinematográfico, né? Quando a gente tá. Na nossa adolescência, você não ia olhar o trailer de um jogo e falar: caraca, esse jogo vai sair. Não, o jogo simplesmente saía. E a gente fala: caralho, saiu o jogo. Qual filme? Na surpresa. Filme? Eu lembro de algum podcast que eu vi, deve ter sido o RapaduraCast, do cara contando que ele foi ver o De Volta pro Futuro 2 no cinema. E aí terminou o De Volta pro Futuro 2, passa aquele mini trailer do 3, né? Uh-huh. E o cara ficou: caralho! Porra, hoje em dia você vê o Homem de Ferro e pensa: porra, quando sair o 2 vai ser irado, né, moleque? Porra, vai ter 3, amigo, essa porra. Cara, essa porra desse filme, esse 3 Mosqueteiros que saiu esse ano aí, ano passado, eu fui ver com a Ninja Inimiga e outra amiga nossa, cara. Uma delas teve que pagar inteira, porque a porra do filme, ela não tinha carteira e a porra do filme era 3D, deu R$30. O filme é uma merda e chega no final, assim, o Orlando Bloom sai do navio e fala: e aí, gostosa, você não morreu e agora nós vamos chegar no nosso navio e atacar a França. Vamos fazer 3 filmes daquela merda. Sério? Vamos fazer 3, cara. Vamos fazer 3 filmes dessa porra, sacou? E assim, ninguém mais faz filme. Faz trilogia hoje em dia. Então, ficou banalizado essa merda. E jogo é a mesma coisa, ninguém mais faz um jogo. Eu tô pensando em, sei lá, 5 já. Vamos fazer Uncharted 4 daqui a pouco dessa porra. Vamos fazer Halo 4? Já saiu Halo 4? Vai ser tipo o Rebirth da parada? Não, mas Halo. Não, vai ter a segunda trilogia, segundo eles. É, exatamente. Mas eu acho que eles não vão botar mais números. números, eles vão dar nome. Tipo, Halo Fuck Around. Não, eu acho que vai ser Halo 4, Uma Nova Esperança, cara. A única esperança. Acho que 4 e 5 deles vão ser bons pra caralho. O retorno de Spartan e o sei lá o que contra-ataca, vai ser maneiro. Master Chief Strikes Back. Master Chief Strikes Back, isso aí. O grande assunto que nos motivou a fazer esse podcast foi o papo do momento, da sopinha e da pipinha. Sopinha e da pipinha. E Lápis, explica um pouquinho pra gente da Lapsopédia aí, os dois atos. Tudo bem. Em 2010, ou 2011 agora, a Lapsopédia tá falhando e eu não tô lembrando. Mas enfim, recentemente... Ah, você, mas dois projetos... você faz normalmente, você fala com tanta afirmação que as pessoas vão acreditar, e foda-se. Mas foi 2011, senão a gente teria ouvido falar... Foi 2011, sim. Um foi em maio, outro foi em outubro. Mas agora foi não sei. Foi em 94, eu tenho certeza. Eu tô, ok. É, você tá me dando tanto tempo que eu posso abrir o Wikipedia aqui e olhar já. Mas enfim, ano passado, em maio e outubro, não lembro agora qual foi a ordem, qual foi qual, foram colocados um na Câmara de Representativos, né, de congressistas, que é o equivalente à Câmara de Deputados aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e outro projeto no Senado. Lá também você tem essa dualidade de Senado e deputados, né? Então cada casa propõe projetos lá, tá? Dois projetos que eram projetos para proteção de propriedades intelectuais, sobretudo na internet. Um deles foi o SOPA, que é o que transitou na Câmara, que é o Stop Online Piracy Act, que foi proposto pelo congressista, deputado, enfim, Lamar Smith, que é um representante do Texas, tem que ser de uma porra de um lugar atrasado, tipo Texas. E o outro que foi colocado no Senado é o PIPA, que é o Protect IP Act, que é especificamente para internet. Os dois são bastante parecidos, eles têm textos similares. O PIPA foi até uma reescrita de um outro projeto que já havia transitado em 2010, que acho que era, não era Conca, era algo parecido, era Coica, sei lá, uma porra assim, que também era pra combate de infrações online, mas não tinha passado. E esse PIPA foi colocado no Senado por um senador de Vermont, que é Patrick Leahy, o nome dele, que as pessoas conhecem porque ele é o cara que no Cavaleiro das Trevas o Coringa pega e ameaça cortar a cara. Sim, o senador apareceu no filme do Batman e o Coringa quase matou ele. Coringa ou merda, devia ter matado. Um conjunto de medidas que vá combater a pirataria, até teoricamente, é uma boa causa. Mas por que tem tanto esse furor, tanto essa discussão, e como isso ia ser tão ruim pra gente? O que acontece é o seguinte, você nos Estados Unidos, você tem os estúdios de televisão, cinema, o caralho é quatro, e tem as gigantes da tecnologia. Cada uma dessa galera se posicionou a um lado da lei. O pessoal da tecnologia ficou à esquerda da lei e não queria que a lei fosse aprovada. Eles tinham os motivos deles, nada muito altruísta. Eu vou explicar, vou chegar lá. E o pessoal dos estúdios, também sem altruísmo nenhum, fala, porra, esses direitos autorais são meus, eu fiz a porra do filme, eu comprei os direitos de um livro, etc, foda-se, eu não quero que nego fique baixando, eu faço essa porra pra ganhar dinheiro. Os Estados Unidos é um país capitalista. Mas por que o Facebook, né, também? A maioria das empresas, por que o Facebook, o Google, estavam interessados nessa parada dessa lei não passar? Porra, ninguém vai no Google só procurar assim, igual eu vou procurar agora, abolição da escravatura. Ninguém procura isso no Google só. Nego procura isso aqui no Google, Naruto legendado, baixar, tá? Aí vai aparecer aqui, não, ó. Não, baixar nada, download, cara. Download. Mas download tudo errado. Então, Mega Upload. Mega Upload. Download tudo errado. Naruto é RMVB, Mega Upload. Isso. Eles sugeriram Naruto é RMVB. Aí aparece aqui, Animes Down, download Naruto. Naruto Shippuden. Alguém sabe um site pra baixar o episódio de Naruto? Cara, o maluco botou no Yahoo Answers, idiota. Enfim, é isso que o nego procura no Google. O grosso de buscas no Google é por coisas que vão gerar pirataria. O grosso de compartilhamento de coisas afins no Facebook, nas redes sociais, de certa forma é pirataria, ou é alguma coisa que de alguma forma, mínima que seja, ou inofensiva que seja, tá infringindo algum direito intelectual de alguém. Pode ser uma criança de 5 anos cantando o pintinho piu piu piu. Essa porra é propriedade intelectual de alguém. E hoje em dia é muito delicado. E hoje em dia é muito delicado você traçar a linha na onde acaba o seu espaço começa o copyright do cara, entendeu? Daqui a pouco você Exatamente. Tá, tipo, no ônibus ouvindo no seu... Você é um fã funkeiro filho da puta que tá ouvindo um funk no celular do... Não, não, funk não tem copyright. Tá, funk tá ouvindo... Tá ouvindo o Lady Gaga, moleque. No... Isso, aí no alto-falante do seu celular, o maluco tem o celular confiscado, porque não, tu tá tocando não, pra geral. Não, tá ouvindo... Mas é o caso aí que a gente, um dia desse, tava, uma amiga nossa tava perguntando se alguém sabia italiano, porque ela, a mãe da amiga dela, a amiga da mãe dela é advogada da Lady Gaga no Brasil e queria impedir que um restaurante aqui no Brasil abrisse com o nome de Gagarucci, porque depois que descobriu que Rucci é arroto em italiano. Nossa. E queria proibir essa porra. Sendo que a Lady Gaga tirou a porra do nome dela da música do Queen. Caralho, e ela vai reclamar de alguém por quê? Sei lá, o Queen não reclamou que ela copiou a porra da música pra usar o nome dela, sacou? Nego reclama de qualquer coisa, cara. Eu lembro de... Lembro dos processos de copyright. Nego fala, ah, existe o arroz tio João. Ah, tem uma empresa de frango que quer se chamar seu João Frango. Não pode, porque obviamente João, essa porra. Só eu que... O nome que eu inventei, João. Metade da população. Imagina nos Estados Unidos, onde você processa qualquer coisa. Se a Marvel começar a brigar com a Uncle Ben's por causa da porra do nome, só pode haver um Uncle Ben. Obrigado, Uncle Ben, por me dar o melhor arroz e por me ensinar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Entendeu, cara? Ninguém farma porra nenhuma. Ainda mais problemas maiores, cara. Por exemplo, um dos grandes problemas que apontaram na pipa é que com o Sopa, os Estados Unidos podia mandar os servidores de internet bloquear qualquer IP sem julgamento, cara. Só porque eles falaram assim, ó, tem conteúdo... Isso é censura, cara. É censura, é autoritarismo. Foda. Os Estados Unidos estão... E sem julgamento, tipo, não é, ah, vamos processar vocês. Processar, ok. Você vê um site pirataria que tá lucrando com você, você vai lá e processa e passa pela lei, etc e tal. Tem a lei do Fair Use, você pode usar qualquer coisa pra samplear a música e pra fazer remix, pra fazer citações. Sim. Então não é porque você citou um livro que você vai ser preso. Então já tem todas as ferramentas que é pra impedir a pirataria. Não, qual que é a ideia dos Estados Unidos? Vamos, qualquer site que a gente achar que tem alguma coisa que seja pirata, a gente pode tirar sem julgamento. Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Só porque a gente quer. É a cara dos Estados Unidos isso, cara. Mas se os Estados Unidos fizerem isso, de começar a censura e acabar com a democracia, os Estados Unidos, através do Obama, vão invadir os Estados Unidos e implantar a democracia lá de volta. Eu quero ver, meu irmão. Inception nessa porra. Porque eles estão fazendo com eles próprios e com o resto do mundo o que eles tentam impedir o resto do mundo de fazer com o que eles dizem do mundo. É, não, nós somos os paladinos da democracia. Não, temos uma águia aqui. Mas os Estados Unidos tem uma hipocrisia foda, não é de agora. Mas não é nem esse aspecto que a gente está discutindo aqui. Mas o grande problema disso é o autoritarismo internacional que você vai ter, né? Pode chegar um dia do nada o ouvinte do Baixo Frente Soco vai lá, se essa Baixo Frente Soco, essa página está fora do ar. Aí manda um e-mail pra gente, caraca, vocês estão fora do ar? E a gente, caralho, a gente tá fora do ar. Qual foi? O que acontece? Eles têm um ponto deles no seguinte. Existem direitos... Existe propriedade intelectual, tá? E a pirataria deve ser combatida. Deve ser combatida. O cara registrou a Warner, foda-se, registrou lá o Harry Potter pra fazer filme nos Estados Unidos. Pela Convenção de Berna, Brasil, Argentina, Reino Unido, a União Europeia, o Japão, todo mundo aceita isso. Então, a sua patente nos Estados Unidos vale em mais de 100 países. O galera que assinou Berna tá valendo. Então, se você fez a merda na puta que o pariu, o nego vai e te sacaneia. Existia sempre combate à pirataria de uma forma... Assim, eu trabalho no FRJ, então eu tô acostumado a ver pirataria sendo feita diariamente, porque a internet lá é muito boa, então o nego baixa coisa lá. Na época do Lost, o nego baixava Lost lá no FRJ em 15 segundos, às vezes, porque os seeds eram todos lá de dentro. Uhum. Então vinha a transferência interna, tá? Então, teve uma época que a Microsoft resolveu combater fortemente a pirataria. Então, não foi raro a gente receber e-mails lá na universidade, falando assim, ah, o IP tal é daí da sua universidade e tá baixando o cópia pirata do Windows que a gente conseguiu rastrear aqui, não sei o que. Aí embaixo assim, não faça isso, por favor, a gente tem um convênio com vocês pra vocês baixarem o original. Não precisa piratear. Você falou do Windows? É muito bem lembrado, porque o Windows é uma empresa. É o software mais pirateado do mundo. É o Windows, é um software, porra. Não é uma empresa. Não, tá. O que eu queria dizer é, o Windows é um software mais, é o software mais pirateado no mundo, e a Microsoft, ela, hoje em dia ela fala, cara, não vou te combater. a nível domiciliar, entendeu? Tipo, é, cara... ele fala assim, pô, tão te enganando, cara, essa cópia é pirata, você não sabia, né? É tipo assim, a cópia do Windows é pirata. Compra o original, cara. Parece no canto, assim. Se você comprar o original, você tem algumas vantagens. Tipo, não são vantagens indispensáveis, mas são vantagens. Vale a pena. Mas não tem estrelinha no canto, então. Aí, tipo, existe toda uma fiscalização nas empresas e tal, é da onde a Microsoft tira o bruto dela. Mas pro usuário residencial, ela desistiu de combater. Ela fala, cara, ela dá dica. Bill Gates doou todo o dinheiro, metade do dinheiro dele, continua sendo um dos caras mais ricos do mundo, assim, não impediu ele de ficar milionário, sacou? Então. Agora, fora a estratégia do Bill Gates, vocês sabem qual é, pra mim, o principal ponto que feria a vontade das empresas particulares que eram contra a pipa e a sopa? Era você responsabilizar o portal, o site ou a plataforma onde a pirataria acontece por ela. Não, cara. O Google tava fudido com o YouTube. O YouTube ia morrer, cara. O YouTube ia ser processo. O YouTube ia pro lixo. O Google ia ter que ser repensado, o sistema de busca. O Facebook ia ter que ser fechado também, porque todo mundo compartilha vídeo que é do YouTube. Ah, qual é outra coisa? Ia ter que ser fechado. Uma outra coisa, o pessoal tava discutindo, eu vi num fórum do World of Warcraft, o pessoal discutindo quais seriam os impactos na indústria dos MMOs. O pessoal pensou uma coisa muito interessante, cara. Se você no chat público dentro dos jogos de MMO, você pode estar divulgando links e outras formas de pirataria. Então, os chats dos MMOs teriam que ser moderados. Fechados ou... Você teria que ter toda aquela comunicação, você passaria a ser moderada. Você ia... Tudo ia... Porque... Não implodia a porra da internet, cara. Porra, daqui a pouco dá um spoiler, ia ser crime. O que devia ser. Mas o cara falar, tipo... Cara, na primeira metade do século XX, o George Orwell já escreveu o que ia acontecer se fizesse isso. É um livro chamado 1984. Então, é pequenininho, o Arara recomenda também. Você pode baixar na internet. Não pode não, porque tem copyright. Sabia outra coisa interessante, essa coisa de copyright também? É o quanto essas empresas como a Disney e a Warner combatem o fato de que o copyright uma hora acaba. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente, em 1969, se não me engano, extinguiu todas as patentes farmacêuticas. Não sei se vocês sabem disso. Então, por isso aqui no Brasil não tem pesquisa farmacêutica nenhuma, que ninguém pode patentear nada. Então, a gente só pesquisa malária, que é doença de pobre. Pai. Né, do terceiro mundo. E em 2000, no governo Fernando Henrique, né, na gestão do Serra, a gente quebrou a patente do coquetel da AIDS. Mas não foi o Serra que fez isso, né? Em 85, a Lair Guerra e o outro cara lá já estudavam essa porra. Mas ele fala que foi ele que fez, porque ele é o filho da puta careca. Mas beleza. Fudeu, vai me processar. Mas foda-se. A gente aqui quebrou patente, né? Então não é pirataria, porque houve quebra de patente do governo. Mas nos Estados Unidos, antigamente, o copyright era 50 anos depois da morte do... Não sei se é 50 anos a partir da criação, ou 50 anos a partir da morte do criador. A partir da criação. Enfim. É sabe que isso, no mundo dos jogos, é extremamente mamiludo, porque você vai falar assim... Nenhum jogo de videogame tem copyright vencido ainda. Nenhum jogo copyright. De copyright vai ter jogo vencido, e se depender das empresas, eles nunca vão deixar vencer. Por quê? Por mais que você tenha o seu Super Mario World na sua fita do Super Nintendo, o seu Super Nintendo já não funciona direito, a sua fita já tá cheia de problema, você já vai levar meia hora pra fazer aquilo funcionar, então o que eles fazem? Botam no WiiWare, cobram 500 Wii Points lá, e você compra o jogo de novo. Quando eles criaram o Super Nintendo e o Super Mario World, eles não tinham como prever que ia existir um mundo de distribuição digital. Então não vinha lá um, no futuro, quando tivermos o Wii, a internet e a banda larga, use este código no verso da sua fita de Super Mario World e consiga uma cópia digital gratuita. É muito fácil. Você vai pegar esse número e vai digitar no seu computador. Concorda comigo que mesmo se eles conseguissem prever, eles não iam fazer isso nem fudendo. A gente não tem como saber, cara. Eu acho que não, mas não tem como saber. Tá pensando de uma maneira bem simples, tá pensando nos títulos dos jogos. Agora, já pra pensar que o próprio Mario em si é um copyright, o Sonic é um copyright. Em 50 anos, eu posso fazer um jogo do Sonic sem ninguém processar? Não pode, porque assim, muito. Sempre que o Mickey vai vencer o copyright, eles aumentam a lei. Era exatamente. 50, passou pra 70. Hoje em dia é 95, entendeu? Então assim, é tudo baseado em Mickeys, né? Ah, é baseado em Mickeys. São três Mickeys. A lei de propriedade intelectual dos Estados Unidos é baseada no Mickey. Enquanto o Mickey estiver aí, tiver pra vencer o Mickey... Uma curiosidade. Isso é porque o Walt Disney tá congelado. A gente tem que descongelar aquele filho da puta e botar um fim nessa porra. Cara, uma curiosidade... Uma curiosidade quanto a copyright no Brasil. A gente começou a respeitar a copyright como nação há relativamente pouco tempo. Se for considerar que os times cariocas, na primeira geração de mascotes, eram personagens de copyright. O Flamengo tinha como mascote oficial oficial do clube, o Popeye, o sem Botafogo. Contar as porno chanchadas, né, cara? O Botafogo tinha o Pato Donald e eram os clubes usavam os personagens da Disney de outras. Pô, ah, nisso aí tem que dar parabéns ao Pombo, né, cara? Porque o Vasco era o Ed e o Ed é irado. Foda, foda. Mas as porno chanchadas já faziam cópias descaradas, versões de sacanagem dos filmes. Aliás, bem pensado, será que um filme pornô, tipo Jorrada nas Estrelas, seria uma infração de copyright? Os Estados Unidos não, porque você tem bastante lei que protege paródia, assim. Então você fazer paródia. Que você ia falar bastante lei que protege pornô. Também. Mas na verdade, não, né? A pornografia nos Estados Unidos vai morrer, assim, daqui a 10 anos no máximo, assim. Eles não conseguem mais competir com a Europa. Não, isso, cara, isso é estudado e eles já assumem. Não, pensei que você falou que a pornografia ia morrer em geral. Agora eu só. Porque eles estão achando isso lá que obriga o uso de camisinha e obriga um tempo de resguarda pros atores. Como assim? Peraí. Obriga o uso de camisinha, eu na minha casa tenho que vestir uma camisinha quando for ver um filme pornô agora. É, cara, eu também. Você quer fazer parte da associação, sim, cara. Se você quiser fazer parte do. E aí o. É do ator. É droga. E aí os atores já estão falando, porra, a gente faz filme durante 4, 5 horas, assim, se você for botar camisinha no ator e for, né, inseri-lo na vagina da atriz, vai estourar a vagina da atriz por causa da fricção, né, com borracha, aquela porra, a mulher não aguenta esse tempo todo. Enfim, foda-se. É só mandar um link aqui pra vocês no site favorito da galera aqui, ó. Procura Mickey aí dentro dessa entrada na Wikipédia, ó. Vai tá aí, ó, Mickey Mouse Protection Act. Não é sacanagem isso não, cara. A lei de copyright nos Estados Unidos é feita em função de Mickey, é contada em Mickeys. Assim como a economia brasileira é calculada em bananadas, né, que a bananada é 10 centavos, sempre, e a partir daí você calcula toda a economia, o copyright americano é apreciado. Aí. Centavos é décimos de bananada, então. Sabe o que a gente pode dizer? Que o próximo Disco Ninja tá uns 3 Mickeys de distância, então. Isso. Hoje em dia tem esses movimentos aí contra a pirataria, que derrubaram o Megapload, e dizendo que a pirataria pela internet é a pior coisa e vai destruir a indústria e tem milhões de danos, etc e tal. Só que não é a primeira vez que esse tipo de estratégia de terror acontece, né? Tipo, já tivemos na época dos videogames de computador, quando tinha pirataria por disquete, que tinha aquele Don't Copy That Flop, que tinha até um... era um vídeo de 10, 15 minutos com um rapper cantando e vários programadores cantando Don't Copy That Flop e falando dos problemas e tal. Teve aquele Video Kill do Radio Star que dizia que a TV ia acabar com a rádio porque as pessoas não iam mais ouvir rádio se elas podiam ver a pessoa. Tinha os problemas do VHS. Sempre a indústria achava um bode expiatório pra justificar por que ela não estava ganhando lagos de dinheiro e só rios. Entendeu? A verdade era pra justificar por que ela não ia mudar o modelo de negócio dela. Sim. Inclusive é uma resistência. Não é haver só mudanças, cara. Ah, mas assim, é muito difícil lá se você repensar o seu modelo de negócio, né? Você tá. Você tá bem pra caralho na fita com a sua empresa. Do nada você vai ter que mudar e arriscar de novo, porque num primeiro momento com a sua empresa foi um risco. Você foi vitorioso. Quem sabe nesse segundo momento você se fode. Mas é você ver pessoas que fizeram isso e deram bem. A Kodak tá falindo. A Fuji tá inteirona. Porque a Fuji viu, essa porra vai morrer. Papel vai morrer, ou vai mudar. Então vamos investir em outra coisa. Sabia que a Fuji hoje em dia tem patente na indústria química? Porque não. Eles começaram. Mexeu com eles na revelação, mexeu com produto químico e começou a distribuir um monte de coisa. Então a Fuji hoje em dia tem patente em área de cosmética e a Kodak tá falida. Por quê? Ficou vamos papel pra sempre, Dunder Mifflin. Se fudeu. Tá? Hoje é aniversário de São Paulo e a gente baniu sacolinhas plásticas. No mesmo dia a indústria de sacolinhas plásticas começou a falar assim, não podem fazer isso, vão acabar com empregos, vão acabar com a nossa indústria. Cara, o que vai acontecer é que vocês vão ter que mudar sua indústria plástico. Pra outro tipo de plástico, porra. É. Seu plástico faz mal. Todo mundo o mercado vai se adaptar a você. Aquele sacão preto de lixo, o nego vai continuar usando ainda. Ninguém vai parar de usar isso. Aquela porra, não. Porra, a culpa é de vocês que não viram isso antes, entendeu? Embalagem a vácuo pra vender frios no mercado, eles vão continuar usando também. Aquilo é plástico também. Não, então, esse tipo de coisa percebe. É que nem a resistência quando quiseram tirar os trocadores dos ônibus, né? Falaram, porra, vamos tirar os trocadores. Vai todo mundo chegar com o dinheiro trocado, botar na maquininha, ou vai ter que recarregar cartão. Vai ter alguma forma em que a gente vai tirar trocador de ônibus, não, pô, porque são postos de trabalho e tal. Pô, os amoladores de faca, ninguém tá aí lutando por eles. Ninguém tá aí. Mas tu quer arranjar... O Lambi-Lambi, porra. Não, mas se você quer desculpa pra dar um emprego pro cara, bota o cara de abridor de porta, sei lá, o cara fica abrindo porta. Porra, foda-se. Não, aquele problema é emprego. Puta, aquele, eu já o segundo político que eu vou xingar hoje, careca. O Francisco Dornelis, que foi ministro do Trabalho, o cara, eu criei 100 mil empregos no Brasil, 80 mil de frentista de posto de gasolina. O cara ganha porra nenhuma, sacou? Ele é frentista, de merda. Frentista é uma profissão não tem nos Estados Unidos, por exemplo. Cobrador de ônibus não tem. Tem uma porrada de profissão random aqui no Brasil. Não desmerecendo o papel desses profissionais. Não desmerecendo. Não desmerecendo. Mas a gente vive num país em que essa porra vai acabar. A capa da época hoje, a matéria da capa da época é assim: a vida sem empregada. As profissões que vão acabar no Brasil. E por que isso é bom pro país? E de fato, a empregada vai acabar no Brasil, porque o nego tá estudando e não quer mais ser empregada, porra. Sim, então essas merdas acabam, uma hora acaba. Na verdade, não vai acabar, né? Vai subir o preço. Porque... vai ser caro. Não. Preço. Tira todas as empregadas, assim... bota elas pra montar iPad, cara. Me diz qual que é melhor pro Brasil. Exatamente. Cara, tem uma matéria no New York Times essa semana que o Obama chegou pro Steve Jobs quando ele ainda tava vivo, infelizmente, e perguntou: Steve, quanto custaria pra Apple trazer todos os postos de trabalho que você tem na China pros Estados Unidos pra fazer grana aqui e pra trabalho aqui? Aí o Steve Jobs falou assim: é impossível. Aqui não tem tanta gente pra trabalhar na fábrica da mexicanos? Apple. Tipo, não, nem isso. Será? Tipo, ele disse alguma coisa tipo assim: a fábrica que eu tenho lá tem tipo 300 mil pessoas. Quantas cidades dos Estados Unidos tem mais 30 mil pessoas? Nossa. 20, entendeu? E quantas dessas pessoas vão querer trabalhar montando iPad? Nenhuma. Por um preço ridículo. Por um preço ridículo. Pois então, não é impossível, mas... cara. Então, se a gente pegar todos os empregados do Brasil e virar iPad, a gente vai virar a nova China, cara. Simples assim. Não, mas o que acontece é o seguinte, assim, o que acontece? As classes sociais estão mudando, as pessoas estão mais, etc. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? A gente tá passando por um processo de estadunidização dessa porra aqui, que os haitianos estão vindo pra cá. Morreu uma haitiana de dengue aqui. Quer coisa mais brasileira do que morrer de dengue? A haitiana veio pro Brasil e morreu de dengue. Ou seja, daqui a 20 anos o Haiti tá fudido e não vai ter muita solução. Esse pessoal do Haiti que tá vindo pra cá vai começar a trabalhar de pedreiro, de empregada, e a gente precisa dessa coisa pra fomentar o nosso país, porque vai continuar tendo que ter pedreiro nessa porra. Mas ninguém vai querer ser pedreiro aqui no Brasil, porque o cara vai estar com uma porra de um diploma de, sei lá, engenharia metalúrgica. Não vai querer ser pedreiro. Então a gente vai precisar trazer de fora. E eu não sei mais o que eu tô falando isso, então eu vou passar. Quem quiser ler mais sobre isso, compra a carta capital dessa semana, que é uma matéria muito boa. Rolou uma pirataria no assunto aqui. E é uma revista melhor do que a época também. Ah, só uma coisa. Os jogos mais pirateados de 2011 foram o Crysis em primeiro lugar, pra PC, tá? O Crysis em primeiro lugar foi pirateado com 4 milhões de downloads, só em torrent isso. Mas o Crysis saiu em março. O segundo e o terceiro lugar é que são assustadores. Saíram em novembro e em outubro, obviamente são Modern Warfare 3 e o Battlefield. Cada um deles foi pirateado 3 milhões e meio de vezes. Então, multiplica aí 3 milhões e meio vezes 2, né? 7 milhões, vezes $50 aí, que é o preço médio de um jogo. E vê quanto a Activision e a outra empresa que não sei qual é perderam. Tiro pra caralho. O Crysis é assim porque o nego baixava o pirata pra ver se rodava no computador. Pra ver se rodava, né? Se fosse uma demo, dava o mesmo efeito. Dava o mesmo efeito. Agora, vê aí, 7 milhões de Call of Duty e Battlefield somados, vezes $50, $60. Vê, tiro pra caralho. Então, é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. É, mas aí entra naquela discussão e a gente vai entrar no loop infinito, né? Um amigo meu jogou Skyrim porque ele baixou pirata. Se ele pagasse $60, ele nunca jogaria, porque ele falou: eu não pagaria $60 no Skyrim, mas eu tava afim de jogar, então eu baixei pirata. Quantas pessoas não fizeram isso com Battlefield 3 e Modern Warfare 3? Verdade, $350 milhões aí teoricamente perdidos, né? Mas será que foram perdidos mesmo? Ou será que parte deles foram ganhos? Ou será que eles não estão criando novos consumidores pro Battlefield 4? Será que eles não iam comprar o jogo? Será? Então pirataria digital, pirataria física, são coisas ainda muito diferentes e é preciso estudar cada uma separadamente, porque uma é muito diferente da outra e uma traz uma cultura de consumo ou de não consumo, ou de consumo diferenciado muito diferente da outra. Estamos chegando mais uma vez no final do podcast. Eu gosto. Caralho. Se fudeu. Eu gosto. Pra você engolir. Não engole. Pirataria. Arara. Muita água, cara. Te jogaram ao mar, né? Os piratas das águas sombrias. A males que vem para o bem. Você acha que a pirataria é um mal que, inegavelmente, é um mal, mas que, em determinado ponto, veio para o bem e a gente pode tirar bons proveitos disso? Veio não. Tá vindo. Tá sendo. Tá sendo. Tá baixando. Cara. O mundo sem pirataria não existiria em questão de videogames, cara. Simples assim. Mas é engraçado como é um assunto delicado, porque a gente tem que lutar pra pirataria não avançar bizarramente, mas eu acho que seria extremamente perigoso extinguir a pirataria. Tiro no pé. Eu recomendo que todo mundo faça que nem eu faço, cara. Eu, nos últimos meses, eu estou partindo numa jornada espiritual para limpar a minha mente de impurezas e de culpas. Estou comprando todos os CDs que eu realmente gosto de músico e todos os filmes que eu realmente queria assistir mais de uma vez. Então, se você quer ficar com consciência limpa, faça o que eu faço e vale muito a pena. Relativo, hein, que você tá falando, certo? Comprei o box do Rock, comprei o box do Máquina Mortífera, cara. Pô, também tenho, bom. Aí eu fiquei com todos medo, eu pensei... Todos os filmes em Blu-ray que eu tenho, de todos eles, são uns 12, 13, sei lá. O único que eu nunca baixei foi o Rei Leão, porque não tem como baixar Rei Leão dublado, é difícil. Mas todos os outros aqui, eu tenho a cópia digital aqui, ó. Clube da Luta, Old Boy... Eu não compro o Blu-ray porque eu tenho um trauma... Que você rouba da Globo, não, seu safado. Eu tenho um trauma porque eu tenho mais de 40 DVDs de filmes fodas que eu achei que eu comprei, que hoje em dia eu não vou assistir porque é SD. A mídia mudou, é foda. Aí, isso acontece, cara. Aí isso acontece. Que me deprime. Então eu decidi, eu não vou comprar filme Blu-ray, não. Vai se fuder. Foda-se. Mas parece que Blu-ray não tem muito que evoluir mais, né? Yeah, do Blu-ray sempre não dá pra tem. A gente sempre pensa assim, não. Aí daqui a pouco, ao invés de a gente ver filme em HD na televisão, a gente vai ver filme em 4K. Aí vamos chegar 4K, e olhar pro seu. Vão olhar pro seu Blu-ray e falar: ô, 1080p, okay. Que merda! Aí você com aquela televisão de 80 polegadas, ok, vendo com a tarja preta gigante. E Lapso, como as pessoas entram em contato com a gente? Você que está careca, literalmente, careca de barba, literalmente, de falar isso na leitura de mim. Não, você vai tomar no seu cu, eu estou com uma falha na minha barba ainda. Eu tive um quadro de alopecia por estresse no meio do ano passado, mas já está voltando a crescer. O da perna já está até normal, tá? Enfim, foda-se a minha barba. Você pode nos enviar um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco. A gente posta coisa pra caralho lá. twitter.com/baixofrentesoco, a gente não posta porra nenhuma lá, exceto o e-mail do Facebook. E o nosso website é baixofrentesoco.com. Participe da nossa promoção bacana. É isso aí. Mais promoções virão, fiquem de olho. E até semana que vem. Ah, é? Até Pumbo, semana que faz vem. Um jabazaço aí. Como é que é? Faz um jabá aí, bolado. Jabá, jabá. Todo mundo já conhece aqui o Tanga Corp, moleque. A gente é mais visitado que a página do Google. É verdade, gente. O Tanga Corp já é mais. Ó, olha só, o Tanga Corp já é mais visitado que o Baixo Frente Soco. Easy. Tem tipo um quádruplo. Oh. Tem um quádruplo de likes no Facebook do que o Frente Soco. Então, bom, vai se fuder. Faz propaganda da gente. Tá pirateando lá, né? Nossa página já. Tá foda essa porra. Faz propaganda do Baixo Frente Soco no Tanga. Baixo Frente Soco. Tá, vou fazer, moleque. É foda. Não aqui, né, o caralho. É lá, porra. Eles estão demorando, eu tenho que ir embora. Porra, eu tenho que baixar aqui uma porrada de coisa do Forchero que desistiram antes de acabar essa porra também. Eu tenho que ferrar o gente. Pô, baixei o Hobbit, são 160 páginas. Tem que fazer um Hobbit, R$10 na Marinho. R$10, cara. Tô zoando, porra. Cara. Eu tenho a cópia do livro aqui. Todo livro que eu baixo, eu tenho a cópia dele, original. Isso aí, façam todos os downloads como se fossem os últimos. Sejam felizes. Foi na festa da escola, tudo começou. Eu olhei pra ela e ela me olhou. Pois ainda não entendo por que me deixou. Volte pra mim, meu amor. Mostra o que eu amo para essa rapaziada, DJ. Por você. Quando